Olá, treinadores, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e estamos mais uma semana de volta com mais um Jornadas do Carvalho. Sim, esse podcast que a gente tem aqui na Casa do Carvalho para trazer semanalmente o episódio de Pokémon Jornadas aí, que tá saindo lá fora, né, no caso. Aqui no Brasil saiu um pouquinho, talvez um pouco demais atrasado, mas aí não temos o que fazer. Vamos falar do japonês para ficar em dia. Em dia entre aspas, né? Mas antes da gente comentar sobre isso, primeiro queria chamar aqui, senhor já muito presente, senhor Ligusta. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para falar desse episódio que, assim, ele divide meu coração. Sério, né? É bom porque traz umas coisas legais aí, Farfetch em destaque, mas, nossa, tem umas coisas que... umas decisões que eles tomaram que... Enfim, vamos conversar sobre isso. Vai ter uma conversa. Exatamente, bem, mais uma semana, assim, é essa semana, mas pra gente aqui que tá gravando é mais uma semana, mas novamente já eu explico, Pet Games! Olá pessoal, um bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa o horário que você estiver assistindo, porque a gente vai falar mal do Ash hoje sim, mas tem coisas pra exaltar também, assim como o Gusta falou. Exato, é, foi um episódio... curioso, uma montanha-russa ali de sentimentos. Mas bem, a gente tá atrasado aí uns 3 episódios do anime de Pokémon. O primeiro do final do ano passado. O segundo foi o do primeiro desse ano. E esses dois a gente tinha feito um cast único. Com o Gusta e com o Pad, a gente gravou aqui semana passada, editou e tudo mais. Acabamos não subindo o episódio porque teve muita correria de trabalho, essas coisas e tudo mais. E assim, é triste ter que admitir, mas... prioridades, né? Infelizmente. Então a gente acabou não conseguindo postar os episódios da semana passada. Mas então dessa vez o podcast, assim, vai ser enorme. Porque eu vou jogar o que a gente gravou da semana passada, no meio desse. E vocês vão ouvir eu, Gusta e Pad, falando do episódio da Koharu com o Eevee dela. O episódio em que o Ash e o Go vão pra Galar mexer lá com os fósseis. E depois a gente volta pra gravação desse cast aqui mesmo, então vai ter um cortezinho, vocês vão ver a gente começando a falar dos outros episódios, e depois a gente volta pra esse episódio aqui, beleza? É, então já fica a dica, ó, você pega um lanchinho, tá? Vai, ou então aproveita e vai lavar a louça, aquela louça que está empilhada há dias, que você não quer lavar, a hora é essa. O banheiro que tava lá demorando, você tá lá pedindo arrego, socorro, vai lá dar uma limpada enquanto escuta a gente, sabe? Exato. Este é o momento, chegou a hora. Então, se faltava um motivo pra você fazer essas coisas aí da vida, agora você já tem um motivo, de nada. Exato. E olha que delícia poder fazer as tarefas de casa aí, ou as tarefas que você tem que fazer, ouvindo 3 vozes maravilhosas aqui, a minha, do Gus e do Bruno. Pois é. Vai ter um tostão da nossa voz. Exatamente, então hoje, essa semana excepcionalmente aí, por dívidas, né, dívidas passadas aí, vai vir um episódio com um belo Dom Juros, com 3 episódios de Pokémon em um só, tudo unificadinho, tudo juntinho, aquela maravilha, aquela gostosura, certo? Então vamos pro podcast passado e já a gente volta pro presente. Começando então aqui, pelo atraso, né, gente? Vamos tirar o nosso atraso aqui. O episódio 49, que a gente teve como personagem principal, digamos assim, um Eevee. E no final ele acabou ficando com a Koharu, que era algo que a gente meio que já tinha discutido. A galera também já falava um pouco disso nas redes sociais. Mas, né, chegou e, enfim, a gente ficou feliz que se concretizou de fato, né? Porque até acontecer, sim, a gente ainda fica meio... será? Acho que sim, né? Mas será? Poxa, creio, mas será? E aí, Gusta, o que você achou finalmente aí a Koharu tendo um pouquinho mais de destaque? Eu achei bem legal, porque aquilo, né? A Koharu, a Chloe, tá? Eu preciso me acostumar com o nome ocidental, que afinal de contas, né? Estamos no ocidente. Mas a Chloe, ela... né? A gente já vem falando um tempão que, tipo, ela não vinha pro anime, ela... tinha ali umas participações meio tímidas, e mas era aquilo, ela não participava ativamente. Sim. E nesse episódio a gente tem, assim, acho que é o real despertar da Chloe pra Pokémon Jornadas. Sim. E, cara, muito legal esse episódio, tipo, eu gostei muito de ver Eu gosto muito da Chloe como personagem, eu gosto dos dilemas dela, essa coisa dela não saber bem o que ela quer fazer. Tipo, né, eu tenho que fazer, tipo, gostar de Pokémon que todo mundo gosta, eu tenho que ser uma treinadora que todo mundo é, ou ser uma pesquisadora que meu pai é. O que eu quero ser? Ela tá meio perdida nesse mundo de muitas possibilidades, uhum. E ela tem muitos privilégios que permitem a ela ser o que basicamente ela quiser. Sim. Então, eu gosto de ver isso se desenvolvendo, e foi um episódio bem bacana, e aquilo, né? É o clichê do clichê, a Pokégirl capturar o Eevee. Mas, ok, foi legal. E é bacana essa relação que eles fizeram. Enfim, eu gostei. Sim. Ficou legal, ficou divertido. Mas vamos para as considerações de Pad Games. Pad Games, por favor. É, como a gente estava comentando enquanto a gente assistia o episódio, né? O Eevee, uhum. Ele se tornou um ponto a ser sempre checado em cada temporada, né? Porque agora ele parece que... em toda figurinha temporada, carimbada, né? Uma figurinha carimbada que sempre vai ter, né? É porque eles meio que estão agora vendendo bastante o Eevee em correlação ao Pikachu, né? Uhum. Eles quase que se tornando uma figura central aí da franquia junto com o Pikachu. Então a gente vai ter muito Eevee ainda em muitas temporadas. E eu discordo um pouco com o meu querido amigo Ligusta. Eu não acho que o episódio que o despertar da Koharu acontece nesse episódio. Eu acho que ele tá mais pro episódio seguinte, e ainda assim, eu acho que não aconteceu de fato o despertar, mas que ele tá começando a acontecer, né? Porque basicamente a gente tem aí um último episódio dessa temporada, entre aspas, né? Tanto que é o último episódio, a versão da abertura, como a gente tem visto nos últimos episódios. É a segunda versão, né? É a segunda versão, e daí a gente tem essa captura da Chloe, da Koharu, chame como vocês bem entenderem, e que é muito importante, né? Que começa aí a preparação para ela se tornar uma personagem mais ativa na série, tanto que a gente já viu aí nos previews, na nova abertura principalmente, que a gente vai comentar mais pra frente, que ela vai se tornar uma peça central aí da trama de Pokémon. Eu gostei bastante do episódio, achei interessante, achei... suave como é todo episódio de Jornadas, né? Ele não traz grandes pesos e grandes revelações comumente, mas é um episódio gostoso, principalmente para dar um pouco de foco na Koharu, também no Eevee, para introduzir esse novo personagem aí que vai ficar e vai ser mais fixo. Uhum. Eu tendo a concordar um pouco mais com o Gusto, assim, porque se a gente for comparar as outras aparições da Koharu com essa... foram aparições bem mais tímidas, coisa que ela tava ali bem de plano de fundo, ou mais porque envolvia a família dela, sabe? Era uma coisa mais secundária, e eu acho que nesse daqui ela teve um despertar a mais, porque beleza, né? O anime deu aquela forçada, a gente até zoou ali na parte final do episódio, que só fica ela, basicamente, pra lutar com a galera, o Ash caiu no buraco, que, ai, nossa... não consigo fazer nada, Koharu, faz aí pra mim. E aí ficou ela com o Yamper, e aí o Yamper com clara vantagem também contra o entregadorzinho lá da equipe Rocket. E ela teve a fagulha de, vamos pra batalha, sabe? Tipo, se eu não me engano, ela já tinha batalhado, não tinha? No episódio que tem o Firo, que ela dá alguma ordem pro... Sim, é a primeira vez que ela batalha com o Yamper, quando era o episódio do Gengar, na verdade, não? Uhum. Putz, no episódio do Gengar ele chegou a batalhar, eu não lembro. Eu acho que sim, é o Gengar que afasta, é o Yamper que afasta o Gengar e tudo mais, junto com a Koharu. Ah, verdade, e também verdade. O lance do... de novo, quando teve o Firo atrás daquele Kidoove. Verdade, perfeito. Então, assim, enfim, mas eu só discordo nesse ponto, porque eu acho que ela tem um primeiro gostinho, mas eu ainda acho que o Eevee, ele é um personagem que vai chamar ela pra aventura, sabe? Ah, não, sabe? Não, isso sim, acontece sim, isso, na, sim. No, isso vai acontecer no episódio 50, e aí eu acho sim que é o despertar dela. Aqui eu acho que ela é uma personagem muito central da trama, é muito focado nela sim, eu concordo isso plenamente, e ela é muito mais ativa. Mas eu acho que ela ainda tá nesse personagem um pouco mais pontual. E aí, no episódio seguinte, ela já tem mais um deslumbre, assim. Que ela tem essa chamada mais da aventura, sabe? Tipo, aqui ela conhece o personagem... ela conhece a figura do Eevee, que vai ser esse personagem que vai chamar ela pra ir junto, sabe? Pra, tipo, Enfim. Olha, tá, eu entendi, vou entendi. Concordar comigo mesmo e vou defender o meu ponto. Eu juro que eu já ia ficar puto. Eu ia falar, mano, Gustavo vai concordar com o Pad? Agora, caralho. Depois que eu defendi ele, agora ele vai concordar com o Pad? Eu já ia ficar puto. É isso. Não, mas ó, é porque é o seguinte, vamos lá, a Chloe até então, ela tava muito passiva. Uhum. Em todas as aparições, ela tava muito passiva, alguém dizia a ela o que fazer. É, mesmo quando foi o lance do Pidolfo, que ela cuidou do Pidolfo e tudo mais, foi muito mais tipo assim, a família empurrando aquilo pra ela e tal. Mas dessa vez, ela tomou a iniciativa, ela foi lá, ela decidiu cuidar do Eve. Ela decidiu proteger ele e decidiu batalhar por conta própria com esse Eve, tipo, por conta da conexão que eles tiveram. Então eu considero esse de fato como o despertar, porque o que eu tenho no próximo episódio é desdobramentos a partir disso. Então assim, mas são pontos de vista, no fundo a gente concorda em tudo, mas são só, qual que foi o momento de despertar, né? Cada um tem sua visão, mas eu acho que foi nesse momento porque ela foi mais ativa, em vez de ficar passivona ali, quietinha, esperando que alguém diga o que ela tem que fazer, porque ela sozinha não toma decisão nenhuma. Então eu gostei de ver isso nela. É, pobre Chloe, assim. Eu também acho ainda que no 49 que ela tem o despertar, a fagulha se acende e já entra em chamas, mas ainda é uma chama muito pequena, sabe? Isso sem dúvida, e acho que ela ainda vai ter muito pra se desenvolver. É assim, né, no final das contas, esperamos que ela continue. Né? Porque... mas eu acho que vai, porque justamente a abertura aqui nova, né, que estreia no episódio 50, que é o episódio seguinte, sim, a gente percebe uma participação muito maior. Sim, né? exato. Uma coisa que é engraçada é que o plot da Chloe, ele é contado nas aberturas, né, tipo, o momento da Chloe, toda abertura conta um momento diferente, então eu acho que ela vai estar participando mais, sim, e isso é positivo, eu acho isso muito legal. Ah, não, total. É que aquilo, né? É um anime de Pokémon que a gente tá vendo que tem umas falhinhas, mas provavelmente ela vai aparecer mais. Se ela vai aparecer todo episódio, não sei, mas com certeza ela vai ter muito mais aparições. E provavelmente... assim, não sei se ela chega a rivalizar em questão de protagonismo com Ash Go. Creio que não. Vai ser provavelmente mais uma personagem feminina que fica ali de segundo plano e que um episódio ou outro vai ser dela, mas no geral... o foco vai ser Ash Go, sabe? Se fosse pra chutar, eu acho que seria isso. Mas, assim, outro ponto que a gente tava debatendo enquanto a gente viu o episódio 49, né? O da Chloe com o Eve, foi desses pontos do Eve com a evolução dele, né? Porque no começo ali do episódio tentam evoluir ele não evolui, e aí tipo a galera, meu Deus, esse Eve não evolui. E a primeira vez que a gente assistiu, a gente tentou assistir uma vez, eu, o Gusta, e não foi, porque minha internet estava péssima no dia, eu não consegui assistir. Mas a gente tinha chegado nessa parte do começo e a gente teve algumas conversinhas sobre isso, né? E a gente pensou, cara, Gigantamax, né? Tipo, é o rolê meio óbvio. Pô, o Eve Gigantamax não evolui, então esse aqui também pode ser Gigantamax. Eu vi gente teorizando na internet falando que podia ser o do Let's Go, sabe? Tipo, porque ele também, aquele Eve não evolui. E tecnicamente... é o Eve que te dá a entrada, a abertura pra pegar o Eve no Sword and Shield, que é o Gigantamax, que também não evolui. Então, tipo, a galera fez um pouco desse link, mas eu acho um link meio absurdo. Eu sei lá, eu acho. Mas acho que, enfim, é aquilo, né? De novo, 100% não é, mas se fosse pra chutar alguma coisa, eu chutaria o Gigantamax, Gusta. É, eu também acho, tipo, no final do episódio, eu até puxo lá, tipo, a cientista, né? Porque... tem um instituto lá em Vermilion especializado em estudar o Eve, e eles estão bem curiosos com esse Eve pelo fato de ele não evoluir. Foi a primeira vez, assim, a história da franquia que a gente viu um Eve tocando duas pedras diferentes, né? No caso, foi a pedra do fogo e do trovão, e ele não evoluiu. Sim. É, e pelo que a gente entende, até pelo episódio do Pikachu, quando o Go capturou a Pikachu e evoluiu pra Raichu, é uma coisa assim, tocou já era. Não tem uma coisa meio que de querer ou não. E em outros momentos também, evoluções por pedra ficaram bem... assim, ficou subentendido isso, que tipo, se o Pokémon tocou na pedra, se ele não queria evoluir, já era. Ele tocou, agora ele aceita o destino dele. Sim. Então, isso foi muito curioso e me remeteu justamente ao Dynamax, que eu acho que é o que faz mais sentido, porque nos jogos pokémons que fazem Gigantamax, na verdade, não evoluem, no caso do Eevee, do Meow e do Pikachu. Exato. É... Mas no final vem aquele papinho de tipo, a cientista do Instituto falou, ah, porque esse Eevee, ele não evoluiu porque ele não sabe ainda bem qual caminho ele quer seguir. A gente vê que no início do episódio ele quer copiar todas as evolutions e tal, mas eu não sei. Eu acho que isso foi mais um paralelo pra ser feito com a Chloe, né, que é a nova treinadora dele, do que com alguma habilidade em si. Eu ainda aposto mais no Gigantamax. É, claramente o Eevee apertou B ali na hora de evoluir, né? Obviamente ele tomou as rédeas e falou assim, não vou evoluir aqui não tô afim, obrigado, Jesus. Mas eu também concordo que eles devem puxar muito por causa da Gigantamax, até porque é a feature do momento aí do jogo, né? Então, inclusive vocês comentaram sobre a fala deles, ah, não, porque ele talvez ele ainda não saiba pra onde ele quer ir, pra onde ele quer evoluir. E acho que ficou mais como só como uma referência mesmo. Não acho que ele vá evoluir em si. É, então acho que não vai ser esse o plot, e ainda vamos ver a Chloe usando a Gigantamax com o Eevee, certeza. Mas eu queria saber de vocês, caso ele evoluísse, qual evolution vocês acham que combinaria com a Kohara? Cara, isso é uma pergunta difícil, mas eu acho que teria que ser uma de canto, por ela ser de canto, sabe, sei lá. E pra ela estar mais presente em canto, mas não sei se seria algo obrigatório, assim. Acho que teria mais a ver. Agora, qual das três? Talvez Vaporeon ou Flareon. Não sei se de outro é um casamento com ela. Olha, eu preciso dizer que eu acho que, na realidade, a melhor evolução seria não evoluir. O melhor caminho seria não evoluir. Então, mas Gusta, é a suposição. É a beleza da suposição. O Gusta quer estragar a brincadeira. Exato. Calma, tiver, é que eu tenho um ponto sobre isso, assim. Não, faz assim, vamos fazer eu o seguinte. Eu acredito... Aposta uma das sete evoluções do Eevee pela zoeira, ok? Assim, se permita brincar, Gusta. A vida é leve, as coisas... A pergunta é, Gusta, não, já que não ponto. Vai evoluir, caso evoluísse, qual você gostaria que fosse? É porque, assim, na realidade, eu tenho uma teoria de que ele vai evoluir. Ele não consegue, mas eu tô imaginando. Ele não consegue. Calma, eu posso chutar uma, mas eu queria falar isso primeiro. É, eu acho que pode ter uma nova evolution por aí. Porque, enfim, a gente sabe que teremos anúncios esse ano. Eu acharia estranho, né, 25 anos da franquia... É, anúncio de jogo novo, provavelmente, porque já teve o encerramento aí da geração Sword and Shield. Eu acharia estranho se surgisse uma Evolution nova e esse Eevee acabasse evoluindo pra isso, sabe? Tipo, pra apresentar aquilo. A mensagem da Chloe é assim, que caminho seguir? Eu tenho muitas possibilidades, assim como o Eevee, né, pra evolução. E eu acho que talvez a resposta que possa vir no final seja, eu não preciso escolher nenhum caminho definitivo. Ou que já exista, né? Eu posso escolher o meu próprio caminho. E isso encaixaria muito bem com uma nova Evolution. É, então eu penso que isso possa acontecer. Mas se não acontecer, e se ele fosse evoluir, eu acho que eu gostaria de ver ela, na verdade, com nenhuma das formas de canto, acho que não combina muito com ela. Eu acho que um Leafon ia ser bem legal com... É, sim, com também foi legal. O Leafon, acho que nunca foi trabalhado bem na série principal, né? A Mei evoluiu para... Glaceon. E aí a Dawn foi para... Sylveon. E aí a gente... A Dawn não. Pera, a Dawn teve Eevee? Puta, não lembro. Mas a Serena, não, a né? Dawn a Serena. Teve Eevee. A Dawn teve Eevee. A Serena que foi para Sylveon. Isso. Então, tipo, eu acho que é legal, porque... Enfim, falta ter o Leafon. O Umbra já apareceu muito por conta do Gary. Espeon também seria legal, porque o Espeon acho que nunca teve um destaque tão grande. Mas eu apostaria mais no Leafon. É, eu acho que seria interessante mesmo se fosse por esse caminho. Acho que daria até um pouco mais de importância pra Chloe, assim, por dar um... Né, tipo, você ter um gag ali de interessante pra ela, dela poder anunciar uma nova evolução do Eevee. Acho que seria legal. Eu gostaria bastante que fosse. Duvido que seja, mas eu gostaria muito que fosse. Mas é isso. Enfim, acho que eu concordo com o Gusta. É, se ela fosse evoluir para alguém que já é conhecido, eu não sei porquê. Eu associo muito a Chloe a um Sylveon, só que eu sei que o Sylveon já foi trabalhado, enfim. É, talvez o Espion, não sei. O Lithium seria interessante também. Assim, no que eu disse, né, acho que dentro de canto, o Jolteon é o que não cabe. O Flareon e o Vaporeon, acho eles um pouquinho mais fofinhos com a cara da Koharu. Porque, assim, a gente sabe que eles vão... Já empurraram o Rotomfone Rosa nela, né? A gente sabe, tipo, que a galera vai forçar de novo a treinadora, menina que é fofinha e tudo mais, com todos os padrões que a gente tá acostumado a ver. E aí, tipo, enfim, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas... E acho que completando isso seria o Vaporeon Flareon e o Lithium realmente seria uma segunda... Uma terceira, né, nesse caso. Boa opção, assim. Acho que casaria legal. Respondido o seu exercício, Pad Games? Muito bem respondido. Até a encheção de saco do Gusta ficou boa. A criança que não sabe brincar, tá ligado? Você dá o brinquedo pra ela, você dá o bonequinho de herói pra ela, ela quer colocar o terno no brinquedo e levar ele pra Wall Street de brinquedo e fazer ele comprar ações de brinquedo. Mas assim, e em relação a isso, teve uma... Em algum determinado momento que a gente, né, voltando pro rolê de meu Deus, será que ele não é Gigantamax? Aí, tipo, eu sei lá, sinapses, sabe? Nosso cérebro, nas loucuras dele. Eu pensei, tá, ele não evolui, porque tem Gigantamax, um bicho que apareceu aqui não tem Gigantamax, é o Pikachu. Então, se o Pikachu do Ash tem Gigantamax, ele não precisava ter corrido nenhuma das vezes que ele correu de tocar uma Thunderstone, né? Que nem nessa temporada mesmo aí teve a Pikachu do Go, que ela pegou a Thunderstone e ficou correndo lá, escrota pra caralho, ficou correndo atrás do Pikachu pra evoluir ele, e ele correndo, fugindo muito, tadinho. E assim, se a gente for colocar todos esses parâmetros aí da história do jogo, e tudo que ele entrega de informação, tecnicamente o Pikachu do Ash então nem evolui. Claro que aí, sim, né, tipo, nossa... Seria um foreshadow na primeira temporada, que na oitava negócio ele não ia... Não, foda-se, tá ligado? Não é. Né? Ele só... Mas só não o pior lá. Foi depois, né? Foi depois de saber da Gigantamax. Aí ficou um furo de roteiro aí. Não, na verdade, não, nem chega a ser um furo, mas chega a ser uma justificativa. Porque, tipo, aparentemente, nem os cientistas entendem bem esse fenômeno, saca? Por que o Eevee não pode evoluir. Então... Gusta, posso rapidamente te cortar pra falar uma coisa? Eles não entendem e até o final da temporada aí que tiver Gigantamax, eles não vão entender, tá? Vai ser um mistério. É isso. Não vão abordar porra nenhuma disso daí, talvez um pouquinho. Mas eu gostaria que abordasse, tipo, tivesse um episódio, também. Tipo assim, que quando descobrissem isso do Eevee, e que na verdade quando descobrissem que o... Ah, a gente vê primeiro que o Eevee faz Gigantamax, aí, pô, massa, ele faz Gigantamax. E aí, depois o Pikachu, sem querer, encosta na Pedra do Trovão, ele vai evoluir, nada acontece. E aí isso serve como combustível, uma pesquisa de, será que tem alguma coisa a ver com o fenômeno de Gigantamax, esses pokémons que não permitem que eles evoluam? Algum gene diferente? Não sei. Vale lembrar que a gente tá tendo, né, tipo, pelo menos nos primeiros episódios, a gente teve o passado do Pikachu sendo contado. Sim. Será que isso é à toa? Pois é. Então, aí, fica no ar. Melhor ainda que se eles descobrissem esse rolê da Gigantamax, que o Ash fizesse também a associação, né? Sim. Ele falasse assim, puta, então agora faz sentido, sabe? Não, mas o Ash não vai fazer, mas o Gu com certeza faz. O Gu vai fazer com certeza. O Gusta não confia no nosso protagonista. Não confia, mas eu novamente dou razão pro Gusta, porque, né, enfim, não tem... Não, ele não ajudou, sabe? Mas só queria colocar outro ponto aqui. Se o Pikachu do Ash seria Gigantamax... O Meow da equipe Rocket também não evolui, sabe? Ele com não evolui certeza. Pra Persian. E faz todo sentido pela própria história do Meow, né? Exatamente, sabe? Então, tipo, fica... Assim, é aquelas coisas, tá subentendido, a gente tá meio que teorizando com informações que a gente tem do jogo, do anime e tudo mais, mas nada confirmado, mas assim... Estamos aqui pra isso. Exato. Esse é o nosso trabalho aqui, né? Se vocês querem comprar essa ideia com a gente, é isso. Aliás, comentem aí, marca a gente nas redes sociais, vai lá. @brunassis, com Z no final, @ligos_, @padgames. É padgames underline? Underline, ou é padgames? Também. Também. É, enfim. Mas marca lá a gente, troca umas ideias, marca lá e comenta o que vocês acham disso, certo? E partindo então pro próximo episódio aí, o começo da... Nova temporada? A gente pode chamar assim, Gus? Eu Eu acho que pode. É o novo pacote. Sempre que muda a abertura, né? A gente muda um pouco o arco. É, no Japão não tem essa divisão por temporada como a gente costuma ter aqui no Ocidente. Uhum. Acho que no Ocidente também, não sei se vai ter jornadas, alguma outra coisa, enfim. Mas é que aqui sempre tem, né? Tipo, ah, Pokémon Sol e Lua, Pokémon Sol e Lua, Ultra Aventuras, enfim, a gente sempre tem esses subtítulos. Que eu acho que não vai acontecer mais. Acho que a ideia é ficar tudo Pocket Monsters, no caso aqui, jornadas. Uhum. É, mas, de todo modo, dá pra entender como é um novo ciclo de histórias. Sim, uma nova temporada. Justo. É, mas enfim, então a gente voltou aí essa semana com... Essa semana, né? Semana passada do que vocês estão ouvindo, mas... Enfim, o episódio mais recente foi com a galera sendo comunicada lá pelo carinha dos fósseis que tinha uns fósseis diferentes na região de Galar e que tava pedindo pra eles irem investigar, né, aprender, entender um pouco mais sobre aquilo. E aí vai Koharu, vai Ash, vai o... É, a gente tem a cena aqui do Eevee, né? Que ela fala assim, ah, não, acho que eu não vou não, porque tem coisa pra fazer. Aí eu falo assim, bora, mãe, pelo amor de Deus, mãe, bora. Aí ela fala assim, ai, tá bom, vamos, filho. Tem essa graça de incentivar a cabulagem de aula, né? É, tem esse rolê aí, enfim. É, tipo, dá pra encarar isso como até o chamado pra aventura, né, da Jornada do Herói, que, tipo, A Chloe não tinha motivos pra ir, porque é aquilo, né? Passiva pra caramba. E, tipo... O Gusta se autocensurou no meio da frase. Quase, aí eu dei um... Opa! Ela muito passiva. Ela fica, não, eu já faço isso. E aí, o Eve é essa energia que, tipo assim, oh, não, vamos fazer algo diferente. Vamos lá, eu quero ir também, conhecer, explorar. E aí ela, bora. Não, o pai deu aval, então por que não? E aí ela foi. Isso foi legal. Uhum. Porque normalmente, ela antigamente falava, ai, vocês de novo vão sair, eu vou pra escola, tchau. E agora, ela toda blazer, né, como ela é. Dessa vez não, ela falou, ah, então, beleza, Eve, por você me empolgou, e aí eu tenho um motivo pra ir, que é pra viver uma aventura com meu companheiro, meu parceiro Pokémon aqui. Uhum, sim, uma construção bem legal, né, em cima disso, que, é, assim, vocês podem me corrigir, até porque vocês... assistem muito mais o Jornadas do que eu, mas acho que teve essa evolução da atitude dela, né? De como ela, no começo ali, principalmente nos primeiros episódios que eu vi, era muito isso que o Gusta falou, né, de tipo, ah, vamos lá, vou pra escola, tchau. E aí depois, com o tempo, ela ficava mais de olho, né, ela ficava um pouco mais, interessada, curiosa, pelo menos. Então acho que, pelo menos, foi gradativo essa transformação dela, e até que veio o Eve, que foi ali o estopim ali de colocar ela de fato dentro da aventura. Uhum. Dessa vez eu concordo contigo, Pedro. Ah, obrigado, viu? Pô, pelo menos uma, né? Teve esse rolê, desculpa ter ignorado, né? Desculpa ter ignorado, perdão, peço perdão. Mas teve uns momentinhos ternurinhas, né, entre os dois ali. Até quando eles estão, tipo, limpando a pedrinha pra achar o fóssil. Tipo, ela mostra pro Eve, né? Ela tá varrendo lá o negócio, ela fala assim, ó, assim, assim, assim, assim. Aí ele começa a varrer com o rabinho. E aí sobe poeira. Nossa, que coisa! Foi tão engraçado, Eve. E tem esses momentos ternurinhas, assim. Tipo, eu tô satirizando, mas é legal, né? Foi fofinho e tudo mais. Isso é bem divertido e é isso. Acho que eles vão ser... Assim como a gente tem o alívio cômico, eles vão ser o alívio fofinho. É isso. Criei essa expressão assim, agora. Pra esses momentos, tem até uma evolução bem sutil que a gente já vê na relação dos dois. Uhum. Que assim, quando eles chegam em Galar, na Wide Area, eles são atacados, né? Tipo, o Eve sem querer enfesa um Boldor. E aí esse Boldor ataca o Eve. Uhum. A Chloe vai lá proteger o Eve e é salva pelo... Eu vou falar esse Burnie. Que tá na cabeça, mas é o... Cinderace. É, aí depois, ela vai, tipo, ver uma pedra voando em direção, quem salva o Pikachu. E aí lá pro final, assim, tipo, depois, o próprio Eve a salva de um momento. Que quando ela vai ser atacada por um dos Pokémon lá, fóssil, o próprio Eve a salva, sabe? Então, tipo assim, é sutil, mas você começa a perceber que eles... pouco de relação que eles já tiveram, já deu ali pra eles um pouco mais de sintonia e de preocupação e de laços. É sutil, mas eu gostei de como isso foi construído. Sobre essa cena, eu lembro que eu ri, a gente tava assistindo e eu ri sozinho. Porque eu dei uma desligada, tá ligado? Na hora eu dei uma desligada assim. E na hora que eu voltei, tava justamente o Eve pulando dela, do ombro dela, e empurrando ela com o rabo, tá ligado? E na, pra mim, na minha mente, ficou muito... Sai daqui, vadia! E ele pulando pra longe dela. Aí eu só achei aquilo muito escroto. Aí eu ri. Aí eu percebi que vocês não riram, eu fiquei... Aí já, enfim, aí já veio a sequência da cena, que era ela caindo pro outro lado e desviando do ataque. E Eve, nossa, você me salvou, obrigado. Aí eu falei, ok, faz sentido. Mas na minha mente ainda tá muito engraçada a cena dele empurrando ela com o rabo pra trás. Que era o recurso que ele tinha pra usar ali pra salvar a treinadora dele. O cara achando, o cara pensando do Eve, ele, nossa, que babaquinha, na verdade ele só tava salvando a dona dele. É, então, mas é que pra mim, tipo, como eu viajei, mano, eu voei, eu fui longe, gente, vocês não estão ligados. Aí quando eu voltei, tava a cena na tela dele pulando, ele pulou do ombro dela e bateu com o rabo, tipo, nela, tá ligado? Aí, essas cenas, você vê só isso, é muito sair daqui vadia, é ele pulando pra, ah, se fuder essa mina do caralho, chato da porra. Mas, enfim, só que assim, o Gusto até abordou um bagulho aí que foi do começo, do Boldore e tal, e não foi a única cena que ela teve que ser salva esse episódio, sabe? E assim, não é porque eu quero militar nem nada do tipo. Mas porra, não tá colocando ela como uma possível treinadora? Ela já não salvou o caralho do dia no episódio passado? Por que chega nesse e ela é toda a menina fragilzinha que aí o Go pula na frente, o Ash pula na frente e o Eve se joga pra... Tipo, caralho, velho. Porra, assim, beleza, eu entendo que ela é perdida. Mas em um único episódio tem várias cenas dela sendo trouxa. Tá ligado? Tipo... Sei lá, eu entendo. Eu achei demais, sabe? E pra mim, acho que não vale nem uma argumentação de ai, mas é porque ela está saindo de casa agora, ficando esperto com o mundo. Porque eles não querem mostrar isso. Eles só querem colocar lá e sei lá, sabe? Tipo, colocar o bagulho só pra ter alguém pra dar... A impressão que eu tenho é que é só pra fazer uma emoçãozinha de nossa, quase pegou na Chloe. Nossa, não, assim, ó, eu vou discordar um pouco de você, porque assim... À vontade, você tá livre. Vamos lembrar que... onde é que a gente tá na White Area, né? Uhum. Que é a área selvagem, em Galar e tudo mais. E é muito bicho. A Chloe, tipo assim, quase nunca conviveu com muitos Pokémon. Ainda mais na natureza. E eu acho que eles querem mostrar isso, justamente isso, sabe? Uhum. Esse episódio é o primeiro contato da Chloe... com o mundo Pokémon, vamos dizer assim. Inclusive, o que eu acho que é muito mérito desse episódio é que ele consegue balancear muito bem o Go, a Chloe e o Ash como protagonistas. Sim, isso sim. Porque todos os três têm seus momentos e eles brilham e eles conquistam coisas de formas diferentes. Então, isso é raro ver em Pokémon. Normalmente, eles sempre escolhem um e o resto fica lá de canto. De canto. É porque eles são mesmo. Agora, esses dois fizeram isso muito bem. E eu acho que a intenção é bem essa, é mostrar que ela tá perdidona. E como eu falei, a gente tem essa evolução sutil. Ela precisou ser salva duas vezes. E aí depois, porque o lance ela com o Eve, sabe? Tipo, ela começa a confiar um pouco mais no Eve e entender que pode, né, confiar nele. Eu entendo essa construção. Tem que lembrar que toda construção feita com a Chloe nessa saga, ela é, tipo assim, extremamente lenta, a conta gotas, e é, tipo assim, com muita paciência e muita calma. Porque, né, vejamos, episódio 50, pra capturar o primeiro Pokémon dela, né? Sim. E episódio 50, pra ela ir pra primeira aventura fora de casa. Então... Sim. Eu entendo que posso dar margem pra isso, mas eu acho que, na verdade, tipo, se justifica pela construção dela com o Eve, enfim. Não, até ressaltando o que você disse, porque ela teve dois episódios lá com batalha, mas foi em canto, no quintal da casa dela, os dois. Exatamente. Ela teve um que ela viajou pra Hoenn com a galera, mas o rolê dela foi aprender, mostrar pra menina nadar. É isso, eu vou ensinar a criancinha aqui a nadar. E teve uns momentinhos, não sei o que, e realmente, agora é a primeira aventura fora de casa, mas, puta, achei tão tosco, sabe, achei tão, sei lá, vai a Chloe, você salva mais uma vez, ela foi salva por todo mundo, velho, só faltou o Cinderace e o Pikachu, salva elas, né? Eu acho assim, eu acho que, eu concordo muito com o Gusta, eu acho que ainda não é que tá cedo, mas enfim, né? Tipo, foi. A gente tá falando de uma relação de um episódio. Uhum. E, mas eu acho que eles perderam a oportunidade de, tipo assim, dela ter sido salva pelo Ash, dela ter sido salva pelo Go. E aí, numa terceira tentativa, ela tentar, sabe? Uhum. Ela tenta, tipo, mesmo que ela falhasse, ela tentasse e a gente visse. Talvez isso poderia ter sido dado uma perspectiva um pouco melhor. Mas eu também acho que, assim, né, melhor a experiência dela, ainda não sabe muito como agir, como lidar. Ela não é uma treinadora, né? Ela acabou de pegar o primeiro Pokémon dela. Ela teve algumas batalhas ali, mas, enfim, coisas completamente domésticas. Eu espero que ela tenha um desenvolvimento em relação a isso e que ela consiga, tipo, ficar mais forte, né? Ela conseguir pegar um pouco mais essa independência. Uhum. Acho que é uma parte da construção dela. Sim, mas acho que assim, acho que pra esse primeiro episódio, pra mim, eu fiquei ok. E acho que poderia ter tido ali só um momento no decorrer ali dela ter tentado. Acho que seria legal, pelo menos. Sim, mas é que assim, como ela... Tá, beleza que a equipe Rocket, né, ela é um grande desafio. Mas ela não tinha ninguém. E ela lidou com a equipe Rocket sozinha. E aí, de repente, ai, estou perdida, ai, eu não sei o que eu faço, ai, meu Deus, são tantas ameaças. E, tipo, sabe, fica... Mas é aquilo, é o adulto chato, sabe, reclamando de desenho de criança, eu também tô sendo idiota. É, adulto chato mesmo. Exato, entendeu? Então, tipo, só que pelo menos eu assumo, Gusta. Mas, então, né, a gente, vida que segue, não é grande problema, né? Nossa, pior anime de todos os tempos, porque a Koharu apanha, né? Não é bem isso. É só eu pegando no pé de algo que eu achei besta, assim. Tipo, as cenas eu achei muito, muito tosquinha, sabe? É sempre ela muito indefesa, muito pobre, coitado, largado no mundo. E os grandes heróis, chegou o máximo, do, né? Enfim. Mas eu tô com grandes esperanças, assim, dessa temporada ela ter um desenvolvimento maior, assim, até porque a gente viu que ela vai viajar junto com o Leon, né? Então, pô, seria ainda mais legal se o Leon, como um campeão da região, pudesse, assim, ajudar ela a se desenvolver como treinadora, ela pegar, tipo, pô, você pegar dicas do campeão da região, é fenomenal, sabe? Então, acho que seria até interessante. Inclusive, seria até interessante se tivesse um episódio focado só nela e, tipo, como tivemos do Go, sabe? De sem o Ash. Sim. Seria tão legal, se em algum momento dessa viagem ficasse ela e o Leon, sabe? Uhum. E aí ela pudesse aprender com o Leon e, enfim. Eu não acho difícil, porque aquele episódio do Pidove praticamente foi isso. Eu teve uma coisa que o Ash e o Go apareceram, tipo assim, no início e no finalzinho. E ela comandou o episódio toda sozinha. Uhum. Então, eu acho que é possível. Acho que comandou naquelas, né? Assim, né? Passiva como ela é, mas comandou. Mas eu acho que essa jornada por Galar, que a abertura dá indícios de que vai acontecer e que ela vai participar, eu acho que vão ter momentos para todos eles, sabe? De evolução e tal. Eu acho que inclusive pro Ash, porque assim. É bem aquilo, até a Chloe tem o seu próprio plot de desenvolvimento. O Ash, até agora, nessa temporada, ele não teve plot nenhum. Então, né, tipo assim, de evolução como personagem, né? Ele tem a batalha, tem os objetivos dele, mas ele como melhoria, como evolução, até agora não teve nada pro Ash, em 50 episódios. E eu tô sentindo falta disso, espero que essa temporada já traga um pouco. Eu acho que... O Ash, ele tá numa... Como é que eu posso dizer? Ele tá num local, assim, de desenvolvimento dele próprio que já tá meio difícil, assim. Querendo ou não, a gente já conhece ele há mais de 20 anos. Então, tipo assim, ele já passou por muita coisa, ele já aprendeu muita coisa. Aí, tipo, a gente tem esses personagens novos pra desenvolver que estão dando foco, claro, neles. Ótimo. E aí fica naquela, né? Eu sei que você sempre pode aprender coisas novas, né? Nunca haverá coisas que você não vai aprender. Só que os roteiristas parecem que eles não acharam ainda um meio de desenvolver o Ash mais, sabe? Um meio de conseguir trazer uma novidade pra ele. E como esse rolê do campeonato parece estar meio um pouquinho de lado, né? Então a gente vai ver menos ainda o desenvolvimento do Ash. E a gente abordou que o desenvolvimento dele na batalha contra a Bia foi bem aquém do que poderia ter sido, etc. Então, tipo, tá, Tá difícil, assim. Tá difícil de ver um ponto onde o Ash poderia melhorar nesse sentido, né? E até, tipo, entrando nesse ponto, assim, de desenvolvimento que a gente teve mais aprofundado nessa temporada foi quando ele ficou em depressão lá depois de perder da Bia. Mas aí o Go chegou e falou, não, cara, você não pode estar com depressão. Aí o Ash, não posso, verdade, nossa, agora que você falou, me toquei. Aí pronto, né, mudou o ritmo. E de novo, tipo, beleza, é a gente querendo profundidade, nossa, 15 escalas e todos os cernes, e destrinchar o que é depressão num bagulho de criança, né? O Ash tava tristinho, depois passou e foi lá e ganhou em menos de 10 episódios, tudo resolvido, tudo sussa e é nóis, sabe? Mas desenvolvimento dele mesmo, tipo, não tem. E entra muito no que o Pad disse também, porque pra onde mais desenvolver, né? Tipo, vai ter que ficar causando essas coisas de inconstância do personagem. Dele ser hiperconfiante uma hora, e ele leva um rodo, aí ele fica triste, ele vai crescendo até ficar hiperconfiante, leva outro rodo e sabe? Vira esse ciclo louco pra ter algum debate dentro dele, né, pra gerar um choquezinho. Porque a gente já conhece o Ash de cabo a rabo, conhece tudo que ele faz, o que ele fez e tudo mais. E principalmente a gente, né, que assiste esse bagulho há anos. Pra quem tá chegando agora, fica, sei lá, ok. Só que a galera também da antiga não aceita, tipo, ver o reboot do Ash, né? Tipo, coisas tendo que refazer certos debates em cima do Ash que já foram feitos. Porque pra gente é cansativo, tipo, porra, mano, mas de novo isso, a gente já viu isso acontecendo aonde, não sei aonde, agora de novo. Então a gente acha chato pra caralho. A galera nova não. Eu acho que resolve isso é a relação dele com os Pokémon. E aí, por exemplo, eu vou até me corrigir no que eu falei, a gente disse que não teve nenhum plot com o Ash, mas a gente teve sim. Teve o lance do Riolo. O episódio do Riolo, quando ele nasceu, foi um episódio muito bom, assim... Muito, muito, muito bom mesmo. Uhum. E eu acho só que isso poderia ser um pouco mais contínuo ou mais frequente. Eu vou antecipar um pouquinho, mas só fazer um comentário breve, que o episódio da próxima semana parece ser isso, porque a gente vai ter tanto batalhas do Torneio Mundial, como também o desenvolvimento do Farfetch de Galar, do Ash. Aleluia, porque ele estava há 16 episódios, se não me engano, desaparecido. Ninguém nunca mais tinha visto o menino Farfetch. Agora ele volta com destaque. Então é legal isso. Então, assim, ver essa relação do Ash com Pokémon e tal. Eu só queria que isso fosse um pouquinho mais constante. E aí eu acho que esses desafios do Ash, já que já trabalhou a personalidade dele de tantas maneiras, eu acho que poderia ser esse esquema dele lidando com os novos parceiros e desenvolvendo isso com eles. Só que eu fico triste por ser tão quebrado e ser tão momentâneo. Eu acho que poderia ser um pouco mais contínuo e trabalhado. Igual a gente viu aquele lance que a gente tá reclamando no episódio que o Pikachu foge de casa, que não foi construído. Só aconteceu, então poderia ter, tipo assim, ter um pedacinho aqui, um pedacinho ali, né, mas vamos ver como é que vai vir pra agora. Esse episódio já acho que foi legal porque a gente viu o Ash bobalhado, assim, tipo, que igual, por exemplo, os caras lá, os cientistas que mostram os fósseis, o Ash fica, caraca, que legal, e aí a Chloe e o Go, tipo, cara, calma, isso tá com cara de tá errado. Essa mistura desses fósseis aí não parece ser muito certa. Então, foi legal ver esse Ash, assim, tipo... E com esse contraponto com outros personagens, não só o Gon, mas a Chloe também no meio, foi legal. Sim, sim. Desse rolê dos fósseis, a gente chegou a discutir também, tipo... Mas, porra, esses cientistas que estão nomeando agora, né? Porque no videogame... Assim, a gente tenta não contrapor, mas... É a base, né? É uma ligação muito fácil, né? Então, tipo, acontece. Mas no videogame já tem ali, já tá tudo, já tá cadastrado. Você chega, você taca as peças, monta o que você quer. Basicamente, você já sabe o que você vai levar, né? Se você pesquisar um pouquinho antes, você sabe. Se não, você joga as peças que você tem lá e você leva de surpresa o bicho que aparecer. Aí, beleza. Mas, no geral, você já tem uma ideia do que pode vir. E aí, chegou no anime, tipo... eu não lembro se foi você ou o Pad que questionou de antes, mas, tipo... Acho que foi o Pad, que ele falou, puta, mas vai ser as crianças que vai montar, tá ligado? Nossa, isso explica seus bichos montados ridiculamente, tudo errado e tal. E não, foi tipo, dois cientistas lá do nada, nada a ver, e eles participaram disso, tá ligado? E que na real, se você for pensar, vamos pensar a modos adultos e críticos aqui, com... Vamos colocar verba no orçamento aí das pesquisas do professor Cerejeira, inútil, né, ter mandado as crianças, porque, assim, beleza, elas ajudaram a retirar os fósseis lá do lugar, Mas nada que não fosse demorar um pouquinho mais de tempo pra galera fazer sozinha e mandar o relatório pro cara dos fósseis em canto. É isso. É compartilhamento de pesquisa, é normal isso. É, cara, sim, infantil, sim. Claramente. Mas o, achei meio tosco, assim, os cientistas, assim, os personagens dos cientistas, assim, né? Sim. Eles tentam fazer uma parada meio cientista louco, assim, e você fica tipo, meu Deus, que vergonha ali. Tá, eles estavam tentando comprovar uma tese deles de que o potencial do Pokémon poderia ser desbloqueado se você juntasse. Meu Deus, cara, uma parada muito. Ela tava indo muito, muito longe, assim, muito longe. Cara, e... sabe o que é foda? Na real, acho que eles nem. Eles acham que, tipo, pelo que eu tinha entendido do episódio, eles acham realmente que aquelas eram as formas deles antigamente. Sim, mesmo, sabe? Uh-huh, sim. E tem um ponto nisso, eu já li sobre que essa inspiração é porque, bom, Pokémon Sword Shield, a região de Galar é baseada na Europa, e os cientistas do passado, na Europa, quando estudavam, no Reino Unido, quando estudavam sobre fósseis, né, tipo, eles faziam essa mistura, sim, né, tipo, pra tentar justificar as teses deles, sabe, tipo, é até um pouco de ego, isso que a gente vê no episódio, o cientista super tem o ego super lá em cima. Sim. Tipo assim, eu não quero entender o que aconteceu, eu quero comprovar minha teoria. Então, ele tinha teoria, ele, tipo, igual assim, você tinha uma teoria lá, ia montar um fóssil que não montou, e aí ele falou, na verdade, então, agora faz sentido, porque isso estava certo desde o início, não. Saca? Isso tem uma referência e eles trabalharam isso até que bem no anime. Total. E assim, a gente não precisa ir muito longe, não. Tem o Iguanodonte aí, que é um dinossaurinho brasileiro, que a galera, quando foi montar o fóssil dele, olhou um bagulho e falou, acho que é um chifrinho no nariz que ele tem. Aí colocaram o chifrinho no nariz, assim. Aí quando a galera foi se tocar, na verdade era o polegar do bicho, tá ligado? Tiraram o polegar do bicho e colocaram o chifrinho no nariz dele. Então, tem isso, assim, tipo, ainda mais, tipo, há uns tempos atrás, que era mais difícil pesquisar algumas coisas, você não tinha, tipo, uma série de testes que você tem, né, hoje em dia, que a tecnologia nos permite. Então, realmente, pra galera montar era um pouquinho mais estreita, né, porque, enfim. Mas é isso, só rapidinho, Pedro, eu ia falar que eu sempre achei os cientistas no mundo Pokémon idiota. Mas agora a gente tava gravando aqui hoje, comentando esses dois, eu lembrei que, enfim, a gente tem médico que indica cloroquina e ivermectina pra galera, então você fica... Ah, é ok, né? Tá tudo bem. O nosso médico é idiota também. É isso. Mas eu tenho uma cena, né, a hora que eles vão mostrar ali os fósseis, aí, tipo, eles fragmentados ali, e aí, quando eles mostram a cabeça do Dracovish... Que é aquele peixão, né? Que é aquela cabeça de peixe. Eu achei muito legal que, tipo, na hora que eles mostraram assim, parecia realmente que era uma construção de peixe, assim, sabe? Eu falei, tipo, caraca, eles vão falar. Eles vão. Eles vão falar como se fosse a versão original, né? Como que seria. Como que seria ele montado da maneira correta, só que eles iriam se enganar. Na hora de montar. Eu achei que ia muito mais pra esse lado, tá ligado? Aí na hora que ele vira a cabeçota do Dracovish, assim, e mostra o rendering, assim, por assim dizer, eu fiquei tipo, meu Deus, não, volta. Pois é. Eu tinha dúvidas, aquele primeiro que eles mostraram, né, tipo, que ela mostrou ali no... Da simulação, né? Eu fiquei na dúvida se era a forma original... Acho que era o Arctovish mesmo, que é a fusão desse corpo, a cabeça, né, que é a cabeça do Dracovish, com um corpo de peixe, né, então, tipo, então, assim, eu no primeiro momento acho que você tava a forma original, mas depois eu fui ver que não era original, era só o Arctovish, assim como o cara também, ele montou na prévia o Dracozolt e acabou montando o Arctozolt. Sim. Então, enfim, isso foi legal, acho que só mostrou que sim, é só uma confusão louca mesmo, essas montagens de fóssil, os fósseis de Galar, como eles falam, são especiais. E é bizarro que a forma de trazer eles à vida funciona, né, são seres diferentes pra caralho, mas a cada tecnologia deu um jeito de fazer isso funcionar. Algum outro comentário sobre o episódio? Ai, eu acho que, tipo assim, dele também foi legal a gente ver enfim, a captura dos fósseis, né? Uhum. Tanto do Dracovish quanto do Arctos Old. O Dracovish com o Ash, como já estava especulado por conta do pôster anterior, né? Uhum. E o Arctos Old acabou ficando com o Go. A forma como foram apresentados foram ótimas. As interações com o Ash e o Go foram também bem legais. E, assim, pra finalizar, só uma coisinha também, que eu assisti o episódio junto com a live do Camaleão, e ele notou isso na hora, e eu também fiquei com a pulga atrás da orelha, é aquilo. O Gol capturou nesse episódio o Boldor, né? Tipo, assim, uhum. existiam zilhões de possibilidades de pokémons pro Gol capturar. Caralho, nossa! Nigeria. Ok, eu tive um flash aqui. Eu tive um flash aqui, de, acho que, enfim, continua, desculpa. Porque assim, ele pegou o Boldor e aquilo, o Boldor é um pokémon que evolui por troca. Uhum. Será se a gente vai ter, assim, seria muito legal se trocasse o Boldor do Ash com o Boldor do Go, sabe? Sim, E aí os dois tivessem o Tigaliff, ia ser muito legal isso. Não é porrada não, mas eu acharia super legal. O pior é que na hora do episódio, eu parei e pensei, puta, um Pokémon por troca. Nunca vai evoluir essa merda, tá ligado? Tipo, ele nunca vai ter o Gigalith. E eu esqueci total do Boldor do Ash. Eu esqueci muito. Não passou na minha cabeça. Aí agora que você vai falando... Também, tem um episódio, se não me engano, é o 24, que é o da Guerra pela Comida, que é quando o Scoovet esconde comida de todo mundo e tal. Uhum. Aparece um Boldor no laboratório do Professor Cerejeira. Todo mundo falou, putz, será que era um bicho do Ash que era o Boldor do Ash e só botaram ele lá e ninguém comentou nada? Foi um erro? Enfim, não dá pra saber. Mas, quem sabe não tem a evolução de troca. Eu acharia muito legal se o Ash finalmente tivesse o Gigalith e trabalhasse isso na troca com o Go. E na troca fica tudo em casa, né, gente? Então, se tiver um episódio focado no Boldor e aí o Ash trouxesse dele de volta, seria legal. Assim, especulação demais, esperança demais. Mas, tá aí. Acho que vale documentar. Não, total, total. Eu gostaria pra caramba. Eu não tinha, como eu disse, não tinha feito a conexão, né, de uma coisa com a outra. Só agora que você começou a falar que foi dando os starts aqui na mente. Mas é isso, Pet Games? Mais alguma coisa sobre o episódio? Não, acho que... Seria muito bom se tivesse isso, ainda mais por essa pegada de resgatar pontas que ficaram soltas na história do Ash. Mas uhum. só aguardando mesmo, porque esperança zero. Bem, gente, então vamos agora, né? Voltamos aqui pro presente. Imagina um toquezinho de harpa, efeito sonoro aí, toquezinho de harpa pra gente voltar pro presente. Não, Bruno, não, me passa o cast, eu vou botar esse efeito. Não, você não vai editar, Gusto. Sai daqui. Me passa a merda que eu vou botar esse negócio. Não vai mexer seus... Vamos focar, Gusta. Bem, voltando aqui pro presente, aí eu tô ajudando o nosso ouvinte a trabalhar a imaginação dele, Gusta. Entendeu? Que... não vou entregar de mão dada, aqui a gente faz a pessoa imaginar. É um passo além. Sabe que as pessoas falam, não, eu prefiro livro do que filme, porque o livro você imagina, você vai além, tem toda a descrição do cenário. É isso, entendeu? Você entrega ele de mão beijada. Não, você fala, ó, imagina. Aí a pessoa já vai ter que buscar no arquivo de referência do cérebro dela o que é um som de harpa. E aí tocar o som... É outro nível, aqui é outro nível, entendeu? Entendi. Conhece-me com aí, seu Bruno Assis. É outro nível. Mas enfim, gente, aí a gente volta então pro episódio dessa semana, episódio 51, né? É isso? Isso. 51. Exato. Uma boa ideia, ou não. Pois é, vamos discutir isso aqui hoje, porque assim, primeiro de tudo, que já é interessante por si só, a gente tem a volta do menino Farfetch, que é sempre o esquecidinho do churrasco, ele sempre fica lá no canto largado, às vezes aparece no cantinho da tela ali fazendo um fotobomb, mas só. Porque destaque mesmo... Acho que a última vez que ele apareceu com certo destaque foi apanhando loucamente da Bia. Deu nada pro garoto. Ele, em dois segundinhos, saiu de cena. Foi triste de ver. Mas, assim, como a gente tem todo esse rolê... assim, já pra abordar também, né? O Ash surge na posição altíssima, né? Comparado a antes, já tá bem Nossa. Mais pra cima no ranking do Mundial. E como a gente é tem a volta, esse... né? Exato. A volta do nosso bom e velho inimigo de jornadas, né? Talvez o maior vilão dessa temporada, que é o quê? O off-screen. O off-screen, pois é. E assim, já que a gente tá falando que beleza, ele upa no off-screen, e a gente tá tendo um Farfetch boladão nesse episódio, acho que provavelmente também dá pra gente assumir que o Farfetch luta, né, com o Ash em off-screen. Assim, provavelmente também não é o principal. O Ash, normalmente nas lutas, deve ter o favoritismo lá dele nos bichos que ele escolhe. Mas eu, pelo menos, imagino, né, que ele use um pouco mais o Farfetch e off-screen, Gustavo. É, o problema é que é isso, não dá pra saber. Uhum, A gente... ele tá igual o Cash, você imagina. Você usa a força da imaginação. Exatamente. É, porque assim, não dá pra saber. Uhum. É, você vê lá o Farfetch, ele tá desaparecido há quase 20 episódios, que assim, ele nem fazia uma pontinha. Uhum. E é isso, sabe? E é inconstante, porque a personalidade dele não parece que bate. A impressão que dá, eu assisti esse episódio todo pensando, gente, eu perdi algum episódio, não é possível. Teve algum episódio lá atrás que eu perdi, alguma informação que, enfim, não ficou claro o suficiente pra mim, e é isso. Porque, cara, é bizarro, parece que assim, na cabeça dos roteiristas, tudo faz sentido. Uhum. Só que eles esquecem de contar umas coisas pra gente pra fazer sentido pra gente também. Então, me irrita profundamente isso. É, tanto no desenvolvimento do Farfetch, quanto na história do Torneio Mundial. Ainda mais se você parar pra pensar que a gente gastou episódio, né, com aquela porcaria do Mastomp, né, gastou, e aquele Mial também dublando, né, que o Mial ficou doente, não sei o quê, equipa de Lobo Pikachu, teve um episódio gasto aquela porcaria, teve um episódio, assim, que foi aquele lance lá do Lucario e Cinderace, metido em altas confusões no meio da cidade, que não agregou outra coisa. Aí teve esses dois episódios que, assim, poderia ter sido algo com o Torneio Mundial e nada. Aí você me diz agora que o Ash subiu de ranking na mágica? Pô, é meio... É, esse off-screen aí, ele já virou figurinha carimbada da série, não tem muito o que lutar contra, vai ter e é isso, sabe? Uhum. Eu tava, tipo assim, quando eu vi a imagem do spoiler... de que ele já tava no 300 e pouco, né, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, no fim do episódio, eu achei que eles não iam nem se dar o trabalho de explicar também qualquer coisa. Mas ali, eles perdem uns 20 segundos pra falar, nossa, o Ash esteve envolvido em algumas batalhas, e não sei o quê, beleza. E aí, quando você coloca tudo isso na equação, quando você inclui o Farfetch nela... Daí não me parece nem um pouco que, tipo, nossa, o Ash usou muito o Farfetch, tá ligado? Uhum. Até porque, tipo, nas últimas aparições dele, a gente via que ele era forte fisicamente, tá ligado? Que ele tinha um poder, assim, tipo, o ataque físico dele tava, tipo, upado pra caralho, tá ligado? Uhum. É no mínimo adamante esse maldito Farfetch. Mas assim, não me parece que eles, tipo, que era muito frequente, não, porque, tipo, se você for parar pra pensar, pô, cadê o vínculo, sabe? Não tem vínculo. Uhum. Ah, mas aí ele só usou pra caralho o Farfetch nem se deu ao trabalho de gostar de qualquer coisa do Ash, né? Porque a gente vê eles muito fora de sincronia aqui nesse episódio, e aí a gente fica se perguntando, porra, o Farfetch é realmente o Pokémon do Ash, sabe? Uhum. Tipo, porque... ele não tem qualquer vínculo, e faz total sentido não ter, né? Porque ele não é usado, a gente pode resgatar a história do Charmeleon, que até o Bruno falou no meio do episódio, a hora que a gente tava assistindo, dele ter muito essa pegada do Charmeleon, de se achar muito forte, talvez o Ash não seja merecedor da força dele. Uhum. Mas é bizarro as escolhas de roteiro, porque assim, na batalha, ele obedece o Ash. É. Ele usa os ataques que o Ash pede, né? Ele atende os comandos. Só que fora de batalha, ele faz tipo, não, eu sou eu, você é você. E é isso aí, tá ligado? Então, uhum. Tipo, parece que as peças não se encaixam muito bem, sabe? Elas são meio que encaixadas de maneira meio forçada, assim, sabe? É, e tem mais. Pode complementar. Não, eu só ia falar que é interessante ver um arco narrativo em que o Farfetch enxergue o Ash como um mestre apropriado, mas nem no final da parada a gente vê isso, sabe? Nem no final do episódio a gente vê algo nesse estilo. Parece que vai pra um outro caminho. É, assim, a inconsistência pra mim é um negócio que é muito louco, porque se você lembra, tipo assim, quando o Farfetch foi capturado, aquilo, ele desafiou o Ash, e o Ash venceu ele. E pelo respeito pelo Ash ter vencido ele, o Farfetch resolveu seguir viagem com o Ash. Aí depois, já teve a primeira batalha contra a Bia. E na batalha contra a Bia, a gente não via essa dessincronicidade entre os dois. Uhum. Pelo contrário, eles estavam bem alinhados. Apesar do Farfetch ter perdido pro Raulucha, a batalha foi muito boa. E assim, o Ash teve algumas sacadinhas ali dele, conseguiu guiar bem o Farfetch, coisa que a gente viu que não aconteceu hoje. Tipo assim, hoje, se você tira o Ash ali, não faz diferença nenhuma na batalha. Uhum. Nenhuma. E aí, o que me irrita é essa inconstância. De tipo assim, a coisa não é construída. Parece que, tipo assim, cada episódio é uma pessoa diferente que tá escrevendo. E não tem alguém, um continuista, sabe? Um diretor geral, pra poder amarrar e falar, não, ó, isso você não pode trabalhar por esse caminho, porque ele vai contradizer o que a gente já fez lá atrás. Sabe? E mesmo também o fato de abrirem esse plot. O Ash do nada fala, o Farfetch quer ser um mestre do alho poró. Né, tipo, como se fosse um mestre de espada, né, tipo, onde surgiu isso? De onde o Ash descobriu isso? Como isso foi citado, saca, tipo, e se o Ash é tão distante do Farfetch, como que ele descobriu isso, sabe? E aí tem essa teimosia do Farfetch, mas é como o Pad comentou, o Farfetch obedece ao Ash. Então, tipo, se ele obedece, qual que é o motivo da teimosia? E aí você pensa, vai construir alguma coisa, mas no final do episódio não levou a lugar nenhum. Então, tipo, sabe, parece que é só tipo assim, eu queria mostrar isso, não tem um porquê, eu só acho que seria legal se eu mostrasse isso. Não, não tem um porquê narrativo. Sim, sim. Assim, uma coisa que talvez... Vou dar aquela leve passada de pano aqui. Mas assim, dá pra gente pensar que, porra, beleza, ele vai ter aquele rolê do Charmeleon, né, que é tipo, não me toque, senhor. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, tipo, porra, na hora da batalha, não. Na hora da batalha eu entendo que a gente vai ter que se unir pelo bem ou pelo mal aqui pra dar tudo certo. E aí, beleza, tudo consegue virar e funcionar muito bem. E assim, isso não é um ponto nem que me pega muito. Tipo, beleza, mais uma relação de um bicho assim com o Ash. Porque sempre vai ter o bicho que é gamado no Ash, o bicho que o Ash vai dar um puta gás ali pra treinar, pra fazer não sei o quê, um bicho que vai ter essa tretinha com o Ash, vai ficar meio de cara virada, sabe? É sempre o mesmo tipo de personagem que vai se repetir usando a skin de outro Pokémon. É basicamente isso. Inclusive, nesse episódio a gente tem aí um personagem humano mesmo, que é skin de outro, mas enfim. E aí, tipo, sabe, sei lá, beleza. Isso daí acho que já tô acostumado, acho que vai ter que ser assim, porque, pô, são pokémons pra caralho pra nem tanto tipo de variação assim de personalidade, né? Que pode acontecer dar uma mesclada, que eu sinto que é mais o caso desse Farfetch do Ash. Que é bem essa pegada Charmeleon e outros bichos que não obedeciam ele tanto, mas que chega na hora da batalha, pelo menos, e muda, sabe? Não, beleza, tô na hora da batalha, tipo, minhas desavenças é fora do campo. Aí chega no campo, nosso time se une pra levar aí a palavra do professor e garantir os 3 pontos pra casa, sabe? É meio esse tipo de coisa, assim. E, sei lá, nisso eu acho ok. Acho que talvez o maior problema do episódio pra mim foi ter focado até uma coisa. O Pet citou uma coisa que eu falei, eu cito uma coisa que ele falou, que é tipo, porra, essa batalha tá, né, levando tempinho demais. E aí, já linkando com algo que você falou, Gusta, porque assim, num determinado momento ali, tipo, beleza, o Ash dá o comando do ataque, o Hikerzinho lá dá o comando do ataque do outro bicho, Só que chega uma hora na batalha que tá um contra o outro e foda-se, tá ligado? Você tira os dois treinadores e não ia fazer diferença, sabe? Podia ser aquele especial, aquele episódio especial que nem tem treinador, que fica só os bichos lá tentando resolver a treta dele, sabe? O episódio de Natal do Pikachu lá. 90 e tantos. É meio esse rolê. Porque fica os dois se batendo e tudo mais. E, porra, assim, a luta é bem da hora. A luta é muito louca e tudo mais. Gostei de como ela aconteceu. Eu gostei de toda a treta. Porque, porra, é o Girdor, né? O Girdor também se mostrou um bicho bem resistente, sabe? Bem da porradaria. Sim. Ali com o Farfetch. Assim, no nível que o Farfetch dá, não dá pra saber, sabe? A gente não sabe se é um Ibis versus Ponte Preta. Ou se é um Corinthians e Real Madrid, sabe? A gente não sabe se é esse nível de jogo, se é um jogo lá pra baixo ou se é um jogo lá pra cima. Eu não tô entendendo nada dessa referência aí, tá? Vocês têm que traduzir. Eu entendi, é o que importa. Ué, o Ped entendeu. Foi mal, Ped. Era zoeira, amigo. Tá tudo bem, amigo. Relógio. Mas enfim, a gente não sabe se aquela luta tá nivelada por baixo ou nivelada por cima, mas foi uma boa luta competitiva, sabe? E aí... Assim, é isso, vai, continua. Pode seguir, pode seguir. É, porque assim, na real, eu achei a luta... A luta, ela é... No quesito animação, eu acho muito linda. Aliás, nesse episódio como um todo, a animação tá muito boa. É, esse padrão de jornadas de animação tá muito alto. É, e eu gosto disso, acho isso muito legal. E então, assim, eu gosto dos efeitos dos ataques também bonitos e tal. Só que, assim, eu entendi que eles queriam fazer nessa batalha um conceito de luta de ferramentas, né? É o alho poró do Farfetch contra a viga do Gurdu. Uhum. Eu entendi que era esse o conceito. Só que eu acho que a direção não soube entregar uma boa luta. Apesar de ela estar linda, a animação, ela é sem graça, porque fica o tempo todo acontecendo as mesmas coisas. Uhum. E aí, acho que a staff do anime tinha que ter pego um diretor mais... Eu não sei, depois eu vou até pesquisar. Mas tinha que ter pego um diretor talvez mais experiente com batalhas de espada, ou batalhas com elementos... Porque os diretores de Pokémon normalmente sabem fazer ótimas batalhas, tipo, no corpo a corpo, né? Uhum. E aonde o Ash normalmente brilha é quando é aquelas evasivas, ou quando usa o campo, ou quando usa o estádio. Agora, o Ash nunca teve um Pokémon que chegava a usar bem, assim, uma ferramenta, vamos dizer assim. E esse foi um primeiro teste e eu acho que falhou. Porque é chato, é toda hora. Alho poró bate na viga, viga bate no alho poró. Aí a defesa de um falha, é muito básico. É tipo, sabe? É, eu senti falta, e aí de novo, sinto falta de ver aquele Ash criativo. Tipo, de você ver, tipo assim, tá? É, então você vai bater na viga e, sei lá, dar uma pirueta pra trás e usar o alho poró pra dar uma rasteira, né? Tipo, no bicho por trás. Sim, sim. Uhum. É, ou então, tipo assim... Usar o negócio pra quebrar as pedras, e usar essas pedras pra poder, enfim, distrair o oponente. Não sei, eu senti falta dessa criatividade do Ash. E a batalha fica chata, por isso que o Pet comentou que, cara, já durou demais, né? Uhum. Porque, tipo, gente, já, essa batalha durou o dobro do que poderia durar. Na metade do tempo dela, já teria funcionado. E aí, aquilo, até o rivalzinho lá, o Rinto, que aparece no final, ou quinta série. Ele até fala, tipo, ó, porque o Farfetch só venceu pela força bruta ali e não pela técnica. E é bem isso. Faltou ter um pouco de técnica na batalha, mas eu acho que dos dois lados da própria animação. Ficou meio enfadonha essa batalha. Apesar, de novo, eu tô achando linda, mas ela é só bonita, mas ela é vazia. É tipo, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. E é isso. Assim, eu acho que o maior problema da batalha foi só ela ter sido muito extensa. Porque, tipo, a questão da direção dela, eu acho que ela peca aí, por igual o Gustavo falou, fica repetitivo e tal. Se ela fosse mais curta, eu acharia ela ótima, assim. Porque ela traz elementos muito legais, sabe? Elementos visuais muito legais, situações muito interessantes entre os dois ali. A hora que o Gurdur, ele dispara o Fox Energy e o... E o Farfetch desvia, ou então, tipo, o detalhe dele que eu tava comentando na hora que a gente tava assistindo, né? Dele sempre batalhar parecendo que ele tá com a espada embainhada, e aí ele tira o alho poró e ataca, sabe? Essas coisas são muito legais. Ficou uma vibe shounen muito interessante, assim, sabe? E aí a minha maior reclamação é ela ter sido extensa demais, e aí esses bons elementos acabaram se perdendo no meio da batalha, e aí ficou... Aí ficou igual o Gustavo falou, ficou enfadonho e tal, ficou repetitivo, não sei o quê. Aí a direção mesmo, pra mim, ela peca na questão de desenvolver o roteiro e desenvolver a evolução desses personagens, sabe? Uhum. Porque, como eu falei, quando ele encontra o Rinto no final, o Rinto fala pra ele assim, ó, o seu Farfetch ainda não tá... Ele ainda não tá pronto, ele tem um potencial ali, mas ele ainda é muito... Ele é muito cru, ele precisa melhorar muito as habilidades. E aí, quando tem o corte, aí o Ash, tipo, ele e o Farfetch, eles se resolveram já, sabe? Uhum. Tipo, eles já parecem estarem amigos e que, tipo, o Farfetch já tava super de boa com o Ash. O que ele não mostra no episódio inteiro. Ele mostra que tem alguma coisa incomodando nessa relação dele com o Ash. Porque toda vez que o Ash chega perto dele, ele se afasta, ele bate no Ash, ele joga o Ash pra longe, sabe? Uhum. Tipo... Então, tipo, eles não desenvolvem esse tipo de coisa entre os dois. E aí fica muito vazio essa evolução. O personagem do Rinto, eu até gosto dele. Eu gosto de como ele é apresentado. Uhum. Caralho. Top 7 momentos que o Bruno vai fazer a mesma piada assim. Sim. E aí, eu gosto de como ele é... Nossa, mano. Desconcentrei no pad. Eu ia falar, eu gosto de como ele é introduzido e ia piorar pad, ainda mais a piada. Pad, você tem que entender rapidinho, que eu me toquei disso agora. Porque nesse episódio, você tem duas referências muito fortes no Naruto. Porque o Pinto, ele... Sei lá, ele é meio cuzãozão, né? Então você tem que pensar que o Pinto pode ser muito duro às vezes. E o Gallade ensina pro Farfetch que ele tem que ter ódio. É isso, entendeu? Exato. Não acredito que isso tá acontecendo. Então, assim... Série invadiu esse cast. O personagem do Rinto, ele é um personagem muito legal. Não, calma aí, rapidinho. Não, eu tenho que fazer uma pausa, porque nas introduções a gente sempre fala, gente, a gente vai comentar isso daqui como se fosse um papinho na escola, no recreio, blá, blá. Cara, tinha que ser quinta série, tinha que ser mais quinta série, entendeu? A gente tá trazendo esse programa pro lugar que ele deveria estar, Gustavo. Desculpa, Pet, pode seguir. É isso aí. Mas enfim, o personagem, o arquétipo do personagem do Pinto, ele é um arquétipo legal, porque, tipo assim, é o cara que vai mostrar pro protagonista uma coisa que ele não sabia. Mas a gente sabe, mas o Ash já deveria saber, porque já tem 20 anos nas costas. Mas beleza. Mas ele vai mostrar um aspecto ali que o Ash precisa melhorar e tal. E show! Ótimo! Uhum. Acho isso muito massa. Gosto da forma como ele foi apresentado, gosto do que ele fez e gosto de. E beleza. Mas fica vazio pela questão Ash e Farfetch, sabe? Porque, tipo, ele não. O Farfetch em nenhum momento resolveu o problema dele com o Ash. Ele não foi. Não apresentou em nenhum momento qual que era a grande queixa dele com o Ash, do porquê que ele não tava sendo legal com o Ash. Ele só tava sendo um baita de um babaca, tá ligado? Sim. E aí, tipo, eles poderiam ter reduzido essa luta, ter apresentado um pouco mais o Farfetch, do que tava sendo a neura dele, sabe? O Ash, ele fica numa posição muito passiva o episódio inteiro. Ele não toma a iniciativa, ele não toma as rédeas do Pokémon dele, ou então ele não questiona ele, sabe? Porra, por que você tá me batendo já a quinta vez já que você me bate nesse episódio? Sabe? O que tá acontecendo, sabe? Qual que é o seu problema comigo? E, que, tipo, não tem esse questionamento. E aí finaliza com o episódio ali super de boa. E ele, não, porque agora eu arranjei um alho poró aqui, agora eu vou entrar em sincronia com o Farfetch. E o Farfetch tá lá de boaça. Ele tá, tipo, super feliz que o Ash embarcou nessa com ele, tá ligado? E aí, tipo... Sim. Porra, foda. É, assim, cara, é... Pode falar, Bruno. Não, só ia concordar com o Farfetch. Ah, tá. Não, é que assim... Lembra de quando a gente teve a primeira batalha contra a Bia? E a Bia faz um comentário sobre o Riolo, dizendo que os movimentos de luta do Riolo eram muito afobados e que, assim, não tinham a técnica. Sim. E que, enfim, a Bia, como treinava bastante, os movimentos de luta tinha técnica. Eu tenho medo de que vai virar igual foi isso, porque, assim, teve isso, aí depois a gente teve a revanche contra a Bia, e a Bia reconheceu o Ash como, né, como um treinador ali que, tipo, ok... Vamos ver isso. Só que o Ash não treinou nada disso. Ele só um dia acordou e falou, hoje eu manjo mais de técnica. E aí na batalha ele aplicou um pouco mais de técnica ali com o Riolo, deixando ele mais, tipo, ok, vamos concentrar. E a mesma coisa aqui de novo, tipo, o cara falou a mesma coisa para o Ash. Te falta técnica. Então, assim, sabe o que arrumaria esse episódio, esse plot como um todo? Vamos lá, muito simples. Começa o Farfetch chateado, o Farfetch lança essa chateação, o Ash não sabe o que acontece, aí vai, tem uma batalha, não sei o quê. E quando chega o Rinto, ele vira e fala o quê? Que a dificuldade do Ash é que ele não sabe manejar um Pokémon com ferramenta. Até falando, já teve algum outro Pokémon que usava espada? Que o Ash nunca teve. Teve o Midimaru, mas enfim, não conta. É. E aí, ele fala, então a questão é essa, precisa aprender a lidar com a espada do seu Pokémon. E aí, ter essa batalha e tudo mais, a gente ter esse sentido de, ok, a chateação do Farfetch era justamente isso, porque o Ash não compreendia que ele queria ser esse mestre do alho poró, né, o mestre da espada, e essa informação tinha que ter vindo do Rinto, e não o Ash saber isso do nada, saca? Porque aí faria sentido, o Ash iria compreender isso, entender o Farfetch, eles vão se reconciliar, começar um treinamento, saca? Isso resolveu o episódio. Mas não, assim, aí fica a impressão que tá jogada, parece que a história do Ash tá preguiçosa, sabe? Quando você vê o Go, que tá tendo um ótimo desenvolvimento com seus pokémons, né, até como personagem, e com relação também até a própria evolução na compreensão do mundo Pokémon, a Chloe, mesmo devagar, também tá tendo um ótimo desenvolvimento, o Ash tá esquecido. É como eu falei no último cast, que no caso acho que foi passou agora há pouco, né? Que vocês juntou os dois casts. O Ash não teve um plot até agora. Episódio 51, a gente não teve um plot desenvolvido pro Ash. Teve, sim, situações, Mas o Ash tá patinando nessa temporada. Acho que os roteiristas ganharam um ponto que, ok, o Ash ganhou uma liga. Então a gente não pode dar problemas também muito banais pro Ash agora. E deram um torneio mundial. Mas não estão sabendo como lidar com o Ash, sabe? Eu tô sentindo muito isso, que ele tem esse Ash que eles não sabem o que fazer. Mas é isso, sabe? Tipo, você pega e assume que ele tá foda, ou, tipo, o que aconteceu foi que ele ficou banal, o personagem do Ash, sabe? E aí, tipo, se ele é um campeão, ele poderia ter continuado no status de campeão, sendo uma pessoa ali que meio que mentora o Go, sabe? Alguma coisa assim. E aí eu até entenderia ele ficar muito meio de lado. Porque, tipo, seria meio difícil desenvolver esse personagem. Só que as situações que eles colocam são situações bobas, na minha opinião, sabe? Uhum, né. Eu vacilo, assim, tipo, eu acho meio lamentável, porque eles estão trabalhando muito bem com o Go. Eles estão desenvolvendo um personagem muito grandioso, assim, sabe? Tá muito interessante. Mas o Ash é uma inconstância absurda. Assim, tudo bem que eu já falei de algumas inconstâncias do Go, né? Que horas ele é no começo lá do negócio, com 6 anos ele era nerdão, chegou agora ele é dur, sabe? Às vezes ele tem os momentos nerdinho dele, às vezes ele tem um momento dur. Inclusive nesse episódio mesmo, tipo, é que assim, ele é usado meio que o personagem, às vezes, que vai dar o plot inicial do roteiro. Muitas das vezes é o Sakuragi que fala, ah, então, meus queridos pesquisadores bolsistas aqui, você tem que tal lugar resolver tal treta. Mas às vezes é só o Gol, pô, mano, eu descobri que em tal lugar tem tal Pokémon que a gente pode ir lá pra capturar e fazer isso, aquilo, outro. Sabe, que foi muito que a gente teve nesse episódio. Ele chegou, ai, vamos lá, porque vai ter o Geodude, eu já posso evoluir pra Graveler aí, pra Golem, e zaz, zaz, zaz. E beleza. Não, acho que você não entendeu. É porque, pelo menos o que eu peguei pro começo do episódio, foi tipo assim, estava tendo um surto de Geodude naquele momento, sabe? Como se, tipo, uma horda de Geodude, ele viu a notícia de que um grupo de Geodude estava aparecendo lá com mais frequência. Não, mas então, justamente isso que eu tô falando. Tipo, ele chega e ele fala, ó, vamos lá que tem tal coisa. E aí, sabe, tipo... Ele é muito usado pra isso, e esse episódio foi basicamente o que o Go fez. A não ser servir do companion do Ash que vai reagir quando ele tá batalhando. Nossa! Meu Deus! Sabe, tipo, ele foi isso, ele foi que deu o plot inicial do roteiro. Aí beleza, vamos lá. Aí o Ash já encaixa também o Farfetch junto no rolê, que tava lá meditandinho de boa, sabe? Na paz dele, no canto dele, vai lá o Ash encher o saco do garoto. E aí vai pro bagulho, tem todo lá o desenvolvimento, a treta também, acho que a batalha demorou demais, podia ser muito mais reduzida. Aí levou no rolê de ter que diminuir o espaço do Ash do treinador e aí deixar a briga mais pros dois, sabe? Tipo, ah não, eles estão na vibe da treta, não vamos nem mais dar ordem que eles já sabem o que eles estão fazendo. Aí, e assim, a interação do Farfetch lá e com o Gordor, com outro treinador, com o Ash foi até legalzinha, isso eu gostei, mas podia ser bem reduzido de fato. Só que, e aquilo, sabe, porra, mano, você tem um cara que ele já tá treinando há anos, e beleza, não chega a ser nível reset do Ash, mas tem um cara que ele já tá batalhando ali há anos, treinando vários Pokémon há anos. Tecnicamente, ele deveria saber lidar com os bichos dele, tá ligado? E ele não é um treinador inexperiente, aí a galera pode entrar na treta aí de, ah, e se é oficial ou não, o caralho da Liga de Alola, mas, porra, ele foi campeão. E ele passou por cima de uma galera muito forte, muito foda, muito apelona e tudo mais, tá ligado? E assim, não dá pra tirar todos os anos de experiência do Ash, o que o anime às vezes faz, ele chega lá e tira. Uhum. E puta, de novo, é o mesmo, ai, eu não sei como lidar, meu Deus do céu. E aí chega uma merda num personagem, nossa, eu já odiei o Pinto, morte ao Pinto, sabe? Tô junto com uma galera da internet que é morte ao Pinto, porque não dá, cara, vai ser o mesmo esquema de personagem. Eu acho que ele só não vai ser tão babaca, ele é só o seco, sabe? Tipo... Ele é seco, assim, ele trata tudo na secura dele, porque não sei o que, eu sofri muito. É o que eu falei, o Pinto pode ser muito duro às vezes, sabe? Mas porque, tipo, cara, nossa, enfim, eu achei um saco ele assim. E eu fico triste que ele vai voltar mais vezes. Eu acho que ele vai servir como a Bia serviu pro Riolo, tá ligado? Vai ser pro Farfetch do Ash aprimorar mais. Na próxima eles se encontram, o Farfetch do Ash, quem sabe, dá um coro no Gallade, porque também é assim. Perde na primeira, na segunda já ganha, que é uma maravilha, é incrível. As coisas pro Ash voam, tá ligado? E, putz, sei lá, mano, só lamento de ter que ver esse cara de novo, tá ligado? Porque, primeiro que a gente já falou isso antes de sair o episódio, quando a gente viu a preview, que é o bonequinho, é o voodoo do Oli, tá ligado? É o Oli 2.0 que tá ali. Que é cuspido e é uma fusão do Paul com o Oli. Exato. Não, aí eu tenho que discordar, porque ele não tem nada a ver com o Paul. Ele é um cara assim, na escrotidãozinha. Ele é um personagem, tipo, mano, ele é um personagem super gentil, por assim dizer, tá ligado? Ele não tem nada de Paul. Ele é nem seco. Ele é aquele personagem que é foda e que ele sabe que ele é foda, mas ele se predispõe a ajudar o Ash. Tá ligado? Ele não vai humilhar o Ash. Porque, cara, se é o seguinte, não, vamos te ajudar. O que, que ele faz? Ele é insuficiente. Vamos usar a legenda que a gente viu. Ele é insuficiente. Vem aqui que eu vou mostrar. Aí ele vai lá batalhar. Mas aí é um erro de legenda. Eu tô usando a palavra que tá lá no bagulho. Aí ele chega e ele manda. Ele é insuficiente. Vamos treinar. Aí ele chega pra treinar, o Gallade levanta pezinho, desvia de outro golpe, faz o Neo do Matrix, false swipe. Não, de você. Não é pra treinar. Ele queria não, mostrar não é, pro não é, pro... tá, Gusta, eu usei o termo errado, Gusta, caralho, desapega. Enfim, perdão ter usado o termo errado. Mas vamos lá, aí tem todo esse rolê, aí acaba o bagulho dele, ele tem que melhorar mesmo, e não sei o quê. Tipo, ele não é escroto, o Paul é escroto pra caralho, ele não é escroto igual o Paul. Mas ele é tipo, se fosse pra ajudar, pra se... Mano, não, vamos lá, eu vou te ajudar. Não, cara, ele tava mais no rolê. Não, ele, ganhei, a gente se vê mais tarde. E ele vira e sai andando, velho. Isso é prepotente. É prepotente pra caralho. Se alguém faz isso na vida real, se alguém chega pra você, Gusta, você não tá sabendo fazer esse post no seu trabalho, vamos te ajudar a fazer esse post? Aí você tenta fazer o post, ele não, tá errado. Ele pega, toma o teclado da sua mão, digita o bagulho, dá entre. É assim, na próxima eu te ajudo mais uma vez. E sai andando. Eu duvido que você não ia querer matar essa pessoa. Eu duvido. Não, assim, eu achei ele seco. Mas eu não achei ele arrogante. Ele virou e falou, olha, então, eu não devia nem estar falando isso aqui. Mas vou te dar um toque. Porque, enfim, eu acho que seu Farfetch ele tem potencial. Mas ele precisa resolver isso. Acho que eu preciso entender isso. E aí, vamos batalhar? Que eu quero ver essa batalha. Batalhou, acabou, é isso. Não, ok. É que assim, ele... Tá, beleza. Ele não é, tipo, prepotente o tempo todo. Mas naquele final, aquele finalzinho foi muito prepotente, tá ligado? E ele ficar de longe, assim, observando e vendo a batalha. Tipo, é tudo muito essa atitude de personagenzinho babaca. Que, assim, ele... O jeito dele tá muito mais próximo de ter, digamos, uma redenção no final. Onde ele fica mais próximo do Ash. Vai pro torneio final lá e de repente o Ash sai bem, o Ash ganha dele no torneio final e aí ele fica mais de boa do que teve o Paul, por exemplo. Porque aí é outro bagulho que, se é uma coisa que tem pra reclamar do Paul, é isso. Odiou o Ash o anime inteiro, foi o puta do rival, tava lá pra foder, pra pisar no Ash, mano. Tá ligado? Qualquer coisinha já empurrava o Ash no chão e pisava a cara dele no chão, assim, e esfregava. Aí no final perdeu. Você não é tão errado assim também, não. É tipo, não, você odiava, filho da puta. Tá ligado? Não vem querer ser meu amiguinho agora. Esse cara não, esse cara tá mais pro lado de no final ele, não, tá beleza, tá ligado? Ele já tá predisposto, ele tá mais no fair play do jogo. E isso eu acho até bacana, mas, puta, não... Ai, não tô afim de ver esse tipinho de personagem de novo, tá ligado? Ai, sei lá. Só não é muito... Não é muito a minha. Eu entendo que tem gente que gosta de personagem de filha da puta, que cospe na sua cara, tá ligado? Que dá tapa na bunda da mãe, esse tipo de gente, assim. Caralho. Mas, mano, eu não gosto. Eu tenho preguicinha desse tipo de coisa, assim. Acho que não precisava, mas, enfim. Assim, o Ash sempre tem o rival estiloso. Ele vai ser o arquétipo do rival estiloso. É. E que ele vai ser, tipo... As pessoas vão ficar entre amar e odiá-lo. Uhum. Tá ligado? E aí... E é isso, porque a Bia não é esse personagem. O Leon, ele é o chefão a ser batido. Então ele também não é esse tipo de personagem. Uhum. E aí precisava ter. Precisava ter esse cara que... Ele é meio que o Drew pra... O que o Drew foi pra Mei. Sabe? Ele é o Drew do Ash. E aí vai ser mais um rival e não sei o quê. Eu quero que ele, assim, eu gostaria que ele aparecesse mais, justamente pra ele ser mais trabalhado, ele mostrar mais camadas, não ser somente um cara que vai aparecer aqui, vai perder ali na frente, GG, é isso aí. Que, sei lá, eles se reencontrem mais uma vez e depois nas finais do campeonato, sabe? Uhum. Sei lá, algo assim, ou pra não ser mais uma coisa vazia pro Ash, sabe? Deve ser mais alguma coisa trabalhada. Então, tipo, eu entendo que você não queira mais ver ele, mas, tipo, se ele apareceu aqui pra não aparecer mais ou pra ele ser vazio de novo, Não, ok, mas pra mim não tinha nem que ter, entendeu? Não é porque apareceu aqui não volta, não. Nem tem, mas tem agora essa tem. Merda, entendeu? Agora é, agora, é, eu tô puto que eu vou ter que lidar com esse merda! Eu vou ter que ler esse porra de novo! Tá ligado? Essa que é a minha revolta, porque esse filho da puta vai ter que voltar, entendeu? Porque ele não é o tipo de personagem que apareceu, não é que nem o Hiker do Girder, que sabe, tipo, ele vai ter que aparecer de novo. Porque tá meio que prometido aí dele continuar treinando com... Vai ter mais Gallade versus Farfetch, tá ligado? Então, é isso. É isso que eu tô lamentando. Ah, acho que você tá hateando demais. Pode ficar um pouco mais de boa. Ele não é tão ruim assim. Mas eu não gosto do Jack Cat. Eu só achei o design dele genérico. Eu achei o design dele completamente genérico. Se fosse o Wallace, seria muito mais interessante. Pô, seria uma puta referência. Parada. Mas assim, o Wallace, ele não tem uma... Assim, até onde eu lembro e até onde eu tenho a percepção do personagem. Ele não tem uma personalidade igual a do Pinto. Não tem. Ele poderia... Então, assim, se fosse pra ser o Wally, seria outro tipo de abordagem. Mas, assim, eu achei genericaço o design dele. Mas eu achei ele um personagem que tem um insight legal, sabe? Um insight legal, né, pra parada. E que eu quero ver ele ser trabalhado e que, sei lá, nem que ele seja um rival mais recorrente. Até porque agora o... Eu até comentei, né, que quem sabe quando o Ash chegar no 100, dentro dos 100 primeiros lá, que deve ser uma nova categoria, mais overpower, eles comecem a dar mais valor pro campeonato, aí começa a aparecer mais gente, começa a aparecer o Gary, começa a aparecer a Iris, começa a aparecer o Pinto, começa a aparecer a Bia, começa a aparecer o Leon com mais sequência, sabe? Então, tipo, tá bom que o Leon vai ter um papel agora no arco à frente, mas entende? Tipo, que eles comecem a trazer um pouco mais do campeonato mundial, que comece a ser um tema mais recorrente, que eles deem devido valor, porque assim, do 10 mil pro 300, o Ash deu um pulo, tá ligado? Foi tipo, um, dois, três episódios, ele já tá no 300. Então... Eu acho, inclusive, que isso diminui muito o peso do Mundial, sabe? Tipo, em teoria, o Ash é um dos 300 melhores do mundo. E ele batalhou o quê? Contra ninguém. Né? E tipo, os 300, se você pensar no mundo todo, é muita gente. Ó, de 51 episódios, eu acho que se a gente pegar 15, é muito, tá ligado? Que teve envolvimento com o Mundial. Eu acho que não chega a ser 15. E pra ser um bagulho que seria o plot principal do Ash, sabe? Acho que no futuro vai chegar no momento decisivo que vai focar no campeonato. E aí sim, beleza, vamos que vamos com o Ash, tá ligado? E vai ser isso, vai ser aquela série de episódios. Mas provavelmente vai ser corrido também, que nem a gente vê nas últimas ligas. Vai ter batalha que vai cortar, não sei o quê. Vai ter batalha que vai focar no amiguinho do Ash que apareceu do nada, que nossa, agora nós é Brod, que tá lá do outro lado da chave também, que vai batalhar, tá ligado? Defesa, eu digo que a Liga Lola, nesse quesito, ela foi, assim, incrível. A gente viu bem a Liga Lola. A Liga Lola foi maravilhosa. É, isso. Mas, assim, eu tô vendo que a gente vai ter um Liga Kalos aí de novo, né? Desenha pra isso. O meu problema da Liga Lola nesse caso é que era, tipo, um contra um, não sei o quê. Aí depois 3 contra 3, mas, enfim, aí é outra questão. Mas pelo menos mostrou todo mundo, né? Pelo menos, assim. Assim, esses tempos atrás eu tava reassistindo o Yu Hakusho. E no final... Do anime, tem um torneio pra decidir quem que vai ser o rei do submundo lá, do rei das trevas, o caralho. E uma coisa bem interessante que eles aplicam no torneio, que assim, eles falam que existem pessoas que, além dos personagens já pré-estabelecidos, existem ou um milhão de pessoas poderosas pelo mundo e que não necessariamente a gente tem conhecimento delas. Tanto que elas só aparecem no final e você fala, porra, foda. Existem muitas pessoas aí que precisam, que são fortes, o caralho. Pokémon não vai por essa... Muito provavelmente não vai por esse caminho. E por mais que, tipo assim, do mundo deva ter, tipo, pelo menos umas 500 pessoas incríveis, fodas para um caralho, eu acho que eles vão se ater ali a líderes de ginásio, elite dos quatro, campeões das regiões, que já é assim, que dentro da franquia de Pokémon já é uma... cacetada de galera aí. Você bota aí só dos líderes de ginásio aí, já são tipo 54 pessoas no mínimo, sabe? E ainda mais elite, campeões e os caralho. Pelo menos assim, quando chegar nesse ponto em que afunilar, né, pra essa galera que já é conhecida, que sei lá, que eles deem o devido valor e não mostrar a batalha completa, sabe? Mas mostrar tipo assim, nossa, o Blaine... perdeu uma luta contra a Roxanne, tá ligado? Tipo, e aí a gente vê, assim, uma coisa assim, dele perdendo a batalha. Os exemplo, dois turnos finais, tá ligado? É, começa isso, tipo assim, você fala, porra, o Blaine saiu da parada, mas porque ele perdeu pra uma líder de nada, tá ligado? Então, porra, foda. Então, tipo assim, que eles deem esse devido tratamento, assim, quando chegar nessa parte, pra você poder entender, tipo, porra, o Ash não encontrou o Bugsy porque, sei lá, ele perdeu a luta há muito tempo atrás contra alguém, sabe? Pô, isso ia ser muito foda, mostrar, sei lá, um chaveamento básico, onde você apresentasse todos os personagens ali e falar, porra, que foda, sabe? Tipo, nossa, coloca uns personagens conhecidos, mas também uns desconhecidos ali, porque, tipo, não tem porquê ter só conhecido, sabe? Não tem porquê ser só uma panelinha. Mas eu, sei lá, zero esperança, sabe? Pior é isso. Mas assim, apesar dos pesares, de todos esses problemas, e como a gente já tá estendendo bastante aqui esse episódio, que já vai estar linkado em outro episódio, então vai ser disparado o maior Jornada do Carvalho de todos os tempos. Ah, então deixa eu só fazer comentários breves aqui. Eu nem ia terminar, eu ia continuar, mas vai lá, pode seguir. Ah, tá, achei que você ia acabar. Não, só falar, tipo assim, bem brevemente, alguns pontos positivos que, além da animação, eu acho positivo ter um plot focado no Farfetch. Estava precisando. Pelo que a gente já viu, ele que vai lutar contra aquele cara da Elite dos 4, de Kalos, né? Ele provavelmente vai aparecer e ajudar muito nesse treinamento do Ash. Então, legal, bacana, tipo, acho que o caminho tá sendo bom. Não começou bem, mas enfim, vamos ver, né? A trilha sonora desse episódio tá muito bem encaixadinha também, tá gostoso de ver. Pra mim, o que salvou esse episódio foi justamente a trilha sonora e a animação, porque encaixou, assim, muito, muito bem, tá bem... Nossa, assim, isso não dá pra reclamar. Trilha de jornadas é, assim, Japão mandou bem pra caramba. Olha, tá de parabéns. Tá. Então, acho que, assim, vale ressaltar um pouco isso, né? E no fim, aquilo, eu acho que... A equipe de jornadas tem que se encontrar com relação ao Ash. Eles não se encontraram. Como inserir o Ash nessa... Enfim, nessa nova... Nessa nova proposta que eles estão trazendo pro anime. Ou traz ele como um Brock mesmo. Enfim, é o Ash a pica mesmo. E é isso. E aí, beleza. Assume isso, abraça isso, agarra isso. Ou então, cara, rebota o Ash, mas assume algo, sabe? Presta atenção no Ash, acho que falta isso. É muito inconstante pra mim, eu acho também. Que foi bem o que eu... Foi bem o que eu tinha comentado, que, tipo, pô... Ele poderia ficar meio de fora, mentorando ali o Go, passando as informações que ele já passou por tanto tempo, assim... Ou então, pelo menos, tipo, assumir esse reboot, porque, assim, tem reboot toda a geração mesmo, foda-se, a gente sabe disso. Então, que ele vai ser burro, a gente sabe que ele vai ser burro, deixa ele burro mesmo... Só que, tipo, é isso. Ele tá num local onde não tem muito o que trabalhar com ele, sabe? Não tem muito como a gente fazer uma parada foda, porque senão fica muito overpower. Ou então fazer uma coisa boba, porque, ele tem 20 anos nas costas, sabe? Então, tipo, ele tá num local muito, muito chato, sabe? Sim, pra ele. Sim. E os roteiristas não estão ajudando a tirar ele daí. É porque, mano, os roteiristas, eles não sabem, na verdade, como trabalhar com isso. Porque, aparentemente, eles nunca querem se livrar do Ash, tá ligado? Porque já foram anos e anos e, assim, eles já poderiam ter mudado isso, sabe? E ter feito como é, por exemplo, o Digimon. Tipo, mano, passou o rolê, acabou a temporada do carinha, vem o outro. Dá uns 10, 15 anos, volta lá com o Ash de novo. Faz o filme dele, foda-se, tá ligado? Mas vamos de nostalgia. E aí já era, mas não, Ash vive nessa inconstância, assim, não é algo, tipo, exclusivo de jornadas, é que agora tá muito acentuado. Mas, até porque, tipo, ele não começou ruim, né, geralmente a gente tem um rolê que ele começa ruim, que ele começa toscão, aí ele vai melhorando. E aqui não, aí ele é toscão, aí ele é bom pra caralho, aí ele é mais ou menos, aí ele é toscão, aí é mais ou menos, toscão pra porra, fodão, toscão, sabe, e fica nessa loucura, assim, que ninguém sabe o que tá acontecendo com o Ash, tá ligado? Mas, sei lá, acho que isso não vai ter muita solução, também acho que, como o Pat falou, off-screen não tem muita solução, mas esse foi um episódio, assim, divertidinho, a batalha foi boa, eu gostei, eu gostei deles terem usado o rolezinho do false swipe no final lá, tá ligado? Tipo, deu um false swipe, o Farfetch não foi nocauteado, só que ele ficou com 1 de HP, então ele ficou muito sem energia. Claro que, assim, se fosse final de liga... Ele tirava energia do cu e ganhava aquela porra. Mas como no episódio, pra mostrar que o Farfetch tá evoluindo... e é 1 de HP, tá quase morrendo, tá ligado? Tá quase parando, vai até perder os próximos 3 turnos de ataque. Então tem isso aí também, né? Que o roteiro ele vai trabalhar do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas. E outra coisa que esqueci de pontuar, que é um perigo. Um perigo. Mano, você pensa num bicho que ele já trabalha. O golpe dele ele dá com a porra de uma barra de ferro, certo? E aí ele perde a barra de ferro, ele ganha uma picareta. Ele ganha uma... Mano, isso... Cara, isso daí dá plot de filme de terror, tá ligado? Massacre da Serra Elétrica. É isso, é o gordor da picareta. E puta que... Mano, nossa, velho. Na hora que eu vi isso, eu juro que eu ri tanto, velho. Eu ri muito desse bagulho. Porque eu fiquei, caralho, não é possível. Do nada, mano, saca a picareta dele e entrega pro gordor, tá ligado? Caralho, esse bicho vai fazer um estrago muito escroto. Se fuder. Mas enfim, ok, eu achei ok, Pokémon Company quer um spin-off agora na mesa, tá? Esperando. Exato, não tinha o das mega evoluções lá com o Alan. Quem é Alan perto e Charizard, perto do Galor de picareta, tá ligado? Esse bicho é maravilhoso, né? Não, eu achei isso incrível, assim, apesar de muito nada a ver, eu achei sensacional. Foi um bagulho. Assim, eu gostei pela galhofa que é, tá ligado? Do nada, não, toma minha picareta aqui, tá ligado? É isso. Tipo, puta. Ai, cara. Sei lá, a criança arrebentou o elástico do estilingue dela, assim. Poxa, tá bom. Enquanto isso, tá meio 38 aqui rapidinho, tá ligado? Sei lá. É, eu gostei. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas que a gente pode puxar do roteiro e tudo mais. Foi um episódio divertido, né? Não foi um episódio ruim. É isso. Uhum. Por exemplo, eu e o Gusto, que a gente gravou que nem foi pro ar, tá lá no Facebook, se vocês quiserem ver no Facebook da Casa do Carvalho, que foi até que você comentou no March Tomp e do Pikachu dublado e tudo mais. Cara, aquele ali, a gente começou no anime e terminou deprê. Tanto que a gente nem soltou esse podcast na linha do bagulho. Porque a gente terminou muito deprê, assim. Porque a gente tava... Pede, a gente tava no nível que... Ah, mano... Ah, não. Ah, não sei nem mais o que falar, velho. Sabe, a gente não tinha nem o que criticar, assim, era ruim, ponto. A gente não tava, mano, a gente não tava conseguindo mais, esgotou a gente num nível que a gente terminou a gravação e a gente ficou, tipo, sabe, baixou a moral do dia, assim. Se a gente tivesse rolê no dia, tipo, mano, ia ser o pior rolê da vida. Mas, tanto que a gente não postou, mas daqui, tipo, apesar de ser pesado, eles têm que criticar. E a gente foi abrindo outras gavetinhas, né, pra puxar na crítica, coisa que a gente já falava de muito antes, do Ash ser inconstante, do off-screen, do Campeonato Mundial ser mal trabalhado, mas, assim, o episódio foi legal, tá assistível, tá bacana, a luta tá muito divertida e muito boa, só as inconstâncias, né, e assim, novamente lembrando, deixa eu ver aqui, nesse podcast a gente já tem quase 50 minutos gravado, aí você junta com outro que você já ouviu aí há quase uma hora. Então, assim, é um bando de marmanjo falando de um desenho que pras crianças. Às vezes eu acho que eles subestimam demais a inteligência das crianças também. Porque ficar falando, ai não, mas é pra criança. Beleza, é pra criança, mas as crianças não é idiota, né, caralho? Tá ligado? Enfim, só acho que eles subestimam demais a mente das criancinhas. E pra gente, então, que é adulto, é ainda pior. É, não, mas acho que acima de tudo o que eu penso é que aquilo é o quê? É um produto pra criança? É um produto pra criança. Mas é uma das maiores marcas, se não a maior marca do mundo, que é Pokémon. Eu digo em valores, não talvez em sentimento, enfim, não sei. Mas em valores, Pokémon é a maior marca do mundo. E esse é um produto dessa maior marca do mundo, feita por adultos profissionais, né? Tipo, altamente gabaritados, uma equipe incrível. Sim. Então, assim, eu questiono, assim... A liderança. Essas pessoas, sabe? Tipo, cara, vocês estão gastando dinheiro, vocês estão botando uma equipe foda pra trabalhar. Deem espaço, que eu sinto que tem... assim, só de assistir Pokémon, eu já sinto que tem muita... acho que eles podam muito... A gente fala muito dos roteiristas, né? Mas, na verdade, a culpa que a gente tem que se referir é o diretor. Porque o diretor geral da série que diz isso pode ou isso não pode. Roteirista, você pode ir até esse ponto. Ele diz, eu quero contar uma história assim. E aí eu sinto que tem muitas podas no anime, em alguns aspectos, e muita liberdade em outros. Então, eu acho que a crítica fica aos profissionais, porque tem profissionais envolvidos. Então, já que eu sou adulto, tô assistindo, eu quero criticar o profissional. Porque aquilo, né, no fim das contas, como você falou, Bruno, as crianças não são tão idiotas assim. Então, tipo, ainda mais a criança de hoje em dia, saca? Ou você entrega um desenho que é realmente idiota... Ou você entrega um desenho que é realmente tem uma história. O meio termo ali não costuma funcionar. E acho que é nisso que Pokémon tá patinando. Né? Eles estão tendo vários desses problemas aí, enfim, vamos ver. Pois é. E assim, né, criticar os profissionais certos. Que a gente sempre fala, os roteiristas. Mas eles seguem em ordem, né? E ordem de uma galera que é estritamente chata e, puta, não só pelo anime, mas a gente consegue ver como Pokémon é chato. sabe, na parte de tomar ordem, de decisão e de avançar com as coisas, é uma hiperproteção enorme, né? Então, tipo, nesse caso, acho que realmente a culpa fica por conta da galera que dirige, que vai encaminhar pra onde quer esse roteiro, porque no final das contas é tudo sobre vender jogos, vender bonequinho e cartinha pra ganhar mais e mais dinheiro. E quando você vê outros projetos, como o Twilight Wings, ou o próprio Origins, O Origins eu acho que teve um pouco também, mas o Generations e o Twilight Wings, você vê que eles têm, você sente a total liberdade criativa fluindo ali naquele negócio. Tipo assim, e funciona. De você entregar na mão de um estúdio, de um artista, virar e falar, olha, tá aqui, faça. E o trabalho flui, assim, muito bem. Pois teve só um errinho no Twilight Wings, que foi aquele lance lá do Jill Gong, que o pessoal ficou, né, meio possesso. Ah, é. Mas foi um erro bom até, saca? Puta crítica social foda, estúdio colorido. Mas funciona muito bem. Então eu acho que ele só precisa tomar uma decisão, sabe? Tipo, ok, vai ser conservador? Então não me vem com revolução. Até porque a proposta desse anime era viajar as regiões todas e tudo mais, e boa parte desse anime tá preso em Kanto até hoje. Sim. Sabe? Então, assim, é aquilo. Mergulha, a tua proposta é essa? Vai. Eu acho que falta essa segurança de ir. Acho que eles ficam muito, tipo, não me toques, isso é um problema, né? Mas, enfim, vamos ver o que vem por aí. E você, Ped, o que você acha disso? Eu concordo com o Gusto, acho que... Eu fico triste, sabe? E é uma coisa que a gente já vem conversando há muito tempo. Isso é uma coisa, tipo, que às vezes é muito esporádico, sabe? Tipo, não tem uma trama que anda, sabe? O Go até tá andando. Inclusive, tipo, ele ter esse rolê de, ah, vamos ali capturar. E aí ele faz a parada andar, sabe? Ele faz meio que o roteiro acontecer, porque é ele que tá comandando a parada. Mas... Ah, sei lá, acho que eles têm medo de tentar coisas diferentes e não dar certo. E aí isso é mercado, né? E é mercado, a gente já sabe como é que é isso. Pois é. Mas bem, gente, então depois de muita enrolação, 3 episódios unidos em um só. Olha só, não sei exatamente se isso é muito bom ou mal. Inclusive meu cachorro tá reclamando, acho que é ruim então. Deve ser bem ruim. Manda feedbacks pra gente lá no Twitter, no Instagram. Manda pra nós. Mande os feedbacks aí pra gente, beleza? Queremos ouvir aí o que vocês acharam desses atrasos. E, enfim, se vocês preferem que seja assim, se vocês preferem semanal mesmo. A gente quer ouvir, ok? Mas, novamente, então, aproveitar pra pedir desculpa de novo, que... Né? Que vacilos e adultices junto. Mas, sei lá, vou deixar com vocês o encerramento do podcast da semana passada. Fica com ele, abraço. Pois é. Mas bem, gente, esse então foi o primeiro episódio aqui das Jornadas do Carvalho do ano. Ainda teremos muito mais. E como eu disse, ainda tem novidade aí pra anunciar. De fazer um esqueminha de uma rotação aí de episódios semanais de podcast. Mas a gente fala sobre isso logo mais, ok? Logo mais aí. Vocês vão ter notícias disso. E como eu já disse antes, pra facilitar receber essas notícias, essas novidades da Casa do Carvalho, temos nossas redes sociais. facebook.com/casadocarvalhocast. Twitter é @casadocarvalho_o, um extra ali no final, um a mais. E no resto, YouTube, Twitch e Instagram, é tudo @casadocarvalho, ou youtube.com/casadocarvalho, twitch.tv/casadocarvalho, tá? Aí é simples, direto e reto. Inclusive a gente, aliás, agradecer aqui, logo mais vai sair o primeiro podcast do ano, no qual a gente comenta aí, retrospectiva, faz uma breve... lembrança dos números aí que a gente alcançou em 2020, como a gente começou o ano, como a gente terminou, em todas as redes sociais, canal e Twitch e tudo mais. E assim, esses últimos tempos a gente tem feito uns projetos muito interessantes lá na Twitch da Casa do Carvalho e que rendeu muito, cara, rendeu muito, valorizou muito, a gente ganhou muito seguidor novo e tem sido interessante e vocês podem ter certeza que vai chegar muito mais, tá? Então, se tem um ponto aí, se vocês ficam, mas eu tô com preguiça. Se tem um ponto que escolhe, que vai, é na Twitch, tá? Vai lá na Twitch, que a gente tem conteúdo preparado muito bom vindo lá, certo? Então é isso. Lembrando que vocês podem nos seguir em todos os agregadores aí de podcast, Spotify, Deezer e iTunes e Google Podcasts e blá blá com rolha. Fique à vontade para nos seguir. Até o próximo episódio. Valeu e tchau.